E aí, galera, bora começar essa caçada? Rafa, o bardo. Deixa eu editar essa parte. Alana, a druida. É Hunter o quê? Bill, o monge. Tá cap na mão, carne na brasa, perna forte, soco nos cornos, vai lá. Sansara, a cavaleira. Com a espada em punho e pela honra do grupo. Nerdmaster, o clérigo. Ai, meu santo cara. Opa, peraí. Orion, o paladino. Meu escudo é a prova de spoiler. E é claro, eu, Koala, seu Hunter. Agora vamos reunir todos os Hunters no 3, hein? 1, 2, 3. Reúnam-se. Viu? Eu fiz a referência, Nerdmaster. É sério que você fica meses sem gravar esta caralha pra fazer uma piada sem graça nessa, né? Piada sem graça não, é que eu não falei. Eu falei com a mesma emoção e atuação do Chris Hemsworth. Do Chris Hemsworth. Do Chris Hemsworth. Do Chris Hemsworth. Do Chris. É muito Chris. Vai, mistura os Chris, vai. Fred, Chris Evans e tá. Chris O Hunter, ele tá querendo dizer que o Hunter Cast é o anti-mago, né? Ele aparece quando ninguém espera por ele. Ninguém espera, ninguém pediu, é exatamente isso. É, mas enfim, estamos aqui para gravarmos o cast de Guerra Infinita. Eu estou aqui junto com o Matheus. Não, animal. Guerra Infinita, caralho, é ultimato. Ah, é verdade. Deixa eu repetir essa frase. O Nerdmaster, corta isso aí. Ah, não existir, eu esqueci, é o Guerra Infinita 2. Vamos lá. Estamos aqui para gravarmos o cast de Ultimato. Para tudo. Ouvinte, desculpa, tá? Vai ser da assim pra volta. O infeliz esqueceu como é que se gostei essa merda. Esqueci. A gente tá aqui pra gravar um Huntercast sobre o filme Vingadores Ultimato. É muito tempo sem gravar. Agora, aguenta, que é daqui pra baixo. Não é não, eu sou tipo jogador antigo, recupero no meio. Eu lembro como é que joga no meio. Mas enfim, estou aqui com o Matheus Hakman. Olá. Joaninha Trekker. Olá. Como vocês já ouviram, Nerdmaster. É, né? O Otávio. Cara, adorei esse Hulk maluco. Tá bom. E a Sara. Oi, gente. Então, vamos mudar um pouco o formato do cast, porque esse cast provavelmente pode ficar grande, então não vai ter abertura. Vamos direto pra porradaria, pra que todo mundo quer ouvir, que a gente se derretendo de amores pelo filme, né? Então, Nerdmaster, que vai editar esse cast, se fudeu, sobe a música e vamos pro programa. Preguiça, eu vou te contar um negócio, preguiça é uma desgraça. Sobe a música. Chegamos, galera, depois de 11 anos de Universo Marvel, chegamos ao tão esperado capítulo final. Que não é a final, né, porque os irmãos russos falaram que o final vai ser o Homem-Aranha, mas ninguém se importa com isso. Depois que a gente fez aqueles três últimos casts sobre todo o Universo Marvel e sobre Guerra Infinita, com quase o mesmo elenco que tá aqui hoje, eu tenho uma pergunta pra fazer antes de começar a falar do filme em si. Todo mundo saiu satisfeito? Quem chorou? Vai, Matheus. Você chorou, Matheus? Claro que não, porra. Ah, puta que pariu. Sim, coração. Chorou, Aninha? Chorou? Eu chorei. Impossível, meu. Mentira, eu chorei 3, na verdade. Olha aí, a Sarah chorou. Meninas, se choraram, elas vão obviamente dizer que sim. Eu chorei. Os homens se choraram, só os viados como você vão admitir que sim. Chorou, Otávio? Chorei, cara. Não teve como. Olha o outro aí. Tipo assim, eu achei o filme do caralho. O filme é muito bom. Mas não vai chorar? Chorar mesmo? Chorar, tem que chorar. Eu não cheguei a chorar. Nesse universo há muito tempo. Presta atenção. Eu não cheguei a chorar. Você deu aquela. Mas que deu aquele aperto no coração. aquela parada do cheeseburger e o Homem-Formiga encontrando a filha dele 5 anos depois, apertou, deu aquele puta que merda. Eu não sei se foi porque eu fui ver o filme, eu já tava super cansado e eu fui ver sozinho, eu tava com uma mente super analítica pra ver esse filme, eu chorei em 3 pontos durante o filme. A gente vai chegar lá, Sara. Olha só, gente, eu vou falar, hein. Depois do terceiro ato pra frente, eu tava na ponta da cadeira falando caralho e me derramando em lágrimas. Eu fui o cara também que estragou a gravação do Pirateiro, velho. Eu reajo demais, cara. Levanta, passa na frente dos outros, joga pipoca pro alto. Era você, filho da puta. Então, bem passo, que eu tava não, reconhecendo aquela silhueta. Eu geralmente sou a silhueta. Mas enfim, gente. Guerra Infinita. A gente ficou um ano esperando a conclusão daquele arco, depois escutando, deu aquele estalar de dedos. Eu não sei fazer o barulho de estalar, não sei se tá saindo no microfone. É tipo assim. Foi. Dá pro gasto. Tá bom, dá pra vez. Vocês se decepcionaram? Como é que foi a conclusão dessa história? Pra mim não me decepcionou nada. Fechou os arcos que tinha que fechar, costurou as pontas que estavam soltas. Não todas. Cara, nada. Acho que precisava. Fez a maioria. Exato, fez o Eu acho assim. Se você considerar todos os filmes até agora, esse realmente meio que deu uma fechada nessa saga de joias, né? De joias do infinito. Exato. Mas aí abriu a possibilidade pra próxima saga, que é provavelmente a saga do multiverso. Né? Nossa, Guerras Secretas. Maravilhoso, velho. Então, eu acho que vai rolar Guerras Secretas. Eu acredito no Galáctico. Produziram muitos Skrulls. Será? E a chance de. Como é que é o nome daquele, Matheus? O nome daquele vilão da Marvel que viaja no tempo e o. Como é que é o nome dele mesmo? Kang. Isso, O Conquistador. Eu acho que ele pode ser introduzido aí agora, até porque os direitos da Fox aí, que tá em Quarteto Fantástico, tá tudo junto, né? Ele não é um parente do Reed Richards, não é? Ele não. Cara, eu vou rir muito se aparecer o Dr. Destino feito direito dessa vez. Porra, tomara, cara. Levando em consideração que agora não, a Disney tem os direitos dos personagens da Fox, né? E levando em consideração que eles abriram essa possibilidade de ter um multiverso onde você pode trazer qualquer versão alternativa de qualquer personagem de uma linha paralela do tempo, mano, eles podem fazer o que eles quiserem, cara. Exatamente. Eu ia levantar essa bola agora. Isso é uma coisa que eu tô apostando. Tô botando dinheiro na mesa nisso. Eles vão fechar essa saga agora com o Homem-Aranha, justamente porque o Homem-Aranha foi o primeiro herói da parceria entre a Fox e a Disney. Não, fala merda. Tá falando merda. O Homem-Aranha é da Sony. E não tem... A parceria não tá fechada. Foi o primeiro externo, né? Parceria. Da Marvel. Na verdade, foi o Hulk, mas continua. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui. A Marvel já colocou datas de filmes, acho que, salvo engano, pros próximos 2 anos. Oito filmes. Produção aí, Pantera Negra 2, Doutor Estranho 2, Guardiões da Viúva Negra, Capitã Marvel. O filme da Viúva Negra. Ou seja, tem muita coisa que eu acho que eles vão cozinhar um pouco, até pra deixar o nível de energia baixar um pouco, antes de começar uma mega saga novamente. Vai ter uma saga do infinito, cara. Eles só foram realmente dar na cara que entrar na saga do infinito, se não me engano, na Guerra de Ultron, que é quando aparece o Thanos no pós-crédito. Que a gente sabia que ia entrar na saga do infinito. Até o Guerra de Ultron. O Vingadores 1, Sara. Ele que deu a joia pro Loki e tudo, pô. Eu não lembro do Thanos no primeiro Vingadores, não. Ele tava, inclusive ele tava com uma conta diferente. Ele tá no pós-crédito. É a cena pós-crédito do Vingadores 1. Ah, tá. Eu tô confundindo o Ultron com o primeiro Vingadores. Esquece então. A gente só foi ter a ideia do que ia entrar no arco da Guerra Infinita quando o Thanos apareceu no pós-crédito. Até ali tava tipo assim, nossa, Homem de Ferro 1, 2 e 3, Thor, não, lá. A gente tem uma ideia. A joia do Thanos calendários também. Era só o cubo cósmico, não era? Assim, quando eles botaram o Tesseract. No filme do Capitão América, né? A gente achava que aquilo era o cubo cósmico, não era uma joia do infinito. É verdade. É verdade. Eles pegaram todos os objetos místicos e inseriram uma joia. A mesma coisa com o olho de Agamotto, né? Só que assim, eles não deixaram na cara. Eles só foram deixando na cara que até a Saga do Infinito quando o Thanos apareceu no pós-crédito. Exato. Até então tava todo mundo, nossa. O ponto mais importante de todos, que é o dinheiro. Porque assim, todas essas outras empresas já tinham as suas agendas de filme. E a Disney, ela não vai acabar com isso. O que saiu agora é o oficial da Disney, que já estava programado para sair. Mas ainda tem tudo que sairia de X-Men, de Quarteto Fantástico, que eles não vão parar de fazer, entende? E eles estão abrindo esse multiverso justamente porque eles vão poder fazer histórias soltas em qualquer lugar e depois unir todas essas histórias ao bel prazer. Mas agora a gente vai ver as apresentações dos novos personagens, dos universos, de acordo com a visão da Marvel. Então eu não tô falando que de imediato eles já vão iniciar uma nova saga, mas eu concordo com o que a Sarah falou, de que eles vão começar a apresentar 1 milhão de coisas diferentes, e no futuro isso vai se juntar pra virar uma coisa maluca, como foi o que aconteceu agora. A gente tem o Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3, daí uma hora, puta, Vingadores, explodiu, e Thanos, e caralho, fudeu, e aí a gente começou com essa maravilha. É, porque até agora a gente ainda tá naquela dúvida. Vai ser a Guerras Secretas mesmo? Porque o próximo Homem-Aranha a gente tá supondo. Porque tem o Guerras Secretas, que foi o segundo maior evento dentro da Marvel. Tem o Galactus e tem o Doutor Destino. A gente não sabe pra onde vai agora. É, o problema disso aí é que o trailer do Homem-Aranha já revelou, né, que vai ter o multiverso e tal. Chegaram a falar disso. Tá, eu fico com medo. Calma. O trailer do Homem-Aranha falou em multiverso, mas vocês estão esquecendo um detalhe importantíssimo. O cara que falou a respeito de multiverso chama... É um mentiroso arrombado. Mistério. Eu ia tocar nesse ponto. Marvel. Então que essa história dele falar multiverso pode ser tudo uma puta de uma mentira safada. É verdade, tem isso também. Mas eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. O mistério que aparece nos quadrinhos do Ultimate Spider-Man, quem enfrentou o Miles Morales no universo original dele, antes do Miles Morales vir pra Terra 616, é o mistério de verdade. É verdade, ele é o mistério da Terra 616. Ele é o mistério da Terra 616. Ele aprendeu a passar entre os universos paralelos. Exato. É isso mesmo. Tipo, tem um mistério verdadeiro e tem um mistério filha da puta. Pode ser um mix dos dois. Eu acho que ele pode chegar metendo um caô de que é herói, realmente se apresentar como mentiroso filha da puta, até pra levantar essa dúvida de se realmente existe um multiverso. Mas eles não vão perder essa cartada, porque agora eles precisam administrar todos esses outros títulos. Eles precisam de um multiverso pra organizar essa loucura toda de X-Men e da porra toda. Ou não, né, cara? Sim, e outra, não foi só um estalo. Foram 4 estalos. Puta, verdade. Então tem 4 buracos aí, 4 possíveis multiversos, vamos colocar assim. Porque tem o estalo que o Thanos deu, o estalo que o Thanos deu pra destruir as joias do infinito, o estalo do Hulk e o estalo do Tony. Mas você acha que cada estalo cria uma linha temporal diferente? É isso que você tá falando? Com certeza. Talvez uma porta. Cara, o primeiro estalo fudeu com todo mundo. Aí depois ele foi e deu mais outro estalo pra fuder com algo criado do universo. Aí depois eles me fazem a viagem no tempo, traz de volta, pipopó. Aí vai e o Hulk dá outro estalo pra trazer o povo que morreu 5 anos atrás de volta. Já cria uma abertura do caralho. Aí depois vem o Tony Pau de novo matando gente do passado no futuro. Sim. É foda. Alguma coisa. Peraí. A gente tem que discutir uma coisa no começo de conversa, que é o seguinte. E aliás, uma coisa que até agora a gente não falou e que precisava ter falado, ouvinte, tem spoiler, né? Puta, essa altura do campeonato? Foda-se. Só pra falar. Mas presta atenção, uma coisa que a gente tem que discutir é o seguinte: tem furo e falha de roteiro pra caralho no Ultimato. Tinha no Guerra Infinita também. Agora, entrou uma coisa que vocês têm que concordar comigo. Entrou na conversa a história de viagem no tempo, meu filho. O fator vai dar merda, vai de 0 a 8 mil. É de mais de 8 mil? Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Isso não faz. Deixa eu te falar. Existem alguns furos no roteiro que não tem nada a ver com viagem no tempo. Tipo qual? Tipo, por exemplo, no Guerra Infinita, foi preciso o Thanos contratar um anão gigante numa forja que é feita de uma estrela para criar uma luva que aguentasse o poder das joias. Mas o Tony Stark fez uma luva na garagem dele. Ah, mas isso aí é o Tony Stark, né, cara? Cara, não, Matheus, não foi na garagem, pô. Foi na porta do laboratório, não foi na garagem. Tava o Hulk. É, pô, não é assim não. A nebulosa, tava o Rock junto pra aguentar um estalo. Caralho, acho que eram as maiores mentes do universo Marvel pra poder fazer aquela luva, cara. Aquela luva não era qualquer merda. Cara, eu gosto de ver as maiores mentes do podcast brasileiro tentando justificar isso. Cara, eu tenho uma opinião, eu esqueci. É Vibranium, acho que é o material do escudo. Cara, no mínimo ele pegou Vibranium pra fazer a luva que o Hulk usa e depois ele usa. Não, mas tem tecnologia pra cacete, tem os negócios, dá pra fazer, é só uma luva. Gente, a luva suportou um estalo e ela ficou semi-acabada. O Tony não usou a luva, o Tony fez pra usar na mão mesmo, tanto que tava todo... E o Ferreiro Tyrion lá, o que o Ferreiro Tyrion fez? O Ferreiro Tyrion fez uma luva de metal intergaláctico, pô, tem nada a ver não, não é melhor que o Nano Robô não, pô. Ele fez a luva com um metal na mesma forja que foi forjado o Mjolnir, porra. Ele quebrou com uma mão só, rapaz, aquela mulher lá no Thor 3, não dá nada. Não, olha, mas querendo ou não, isso é um tipo de furo, mesmo que tenha sido feito pelos bichão e tal, é um... Porque, mas aí também entra aquilo, cada um procurou onde tinha o meio. O Thanos, ele não ia tipo na testa, gente, vocês têm um metal muito legal, faz aí uma luva que eu perfudei vocês é rapidão. Não, ele foi lá na puta que pariu no anão gigante. O Tony, ele tem todo um troço, todo um complexo, todo um dinheiro. Não, eu faço a luva aqui com materiais. Ô, Sara, tu gostou da história do anão gigante, não gostou? É, porra, aquilo foi muito... O Tyrion gigante é maneiro. Mesmo que a luva do Tyrion gigante fosse mais poderosa que a luva do Tony Stark, o objetivo era diferente, porque a luva que o Tyrion gigante fez era pra poder manusear as joias do infinito. Pra ele usar aquilo, é que ele usou demais todas ao mesmo tempo. Mas ela era feita pra segurar. Exatamente. A nóbula do Thanos, ela não foi feita pra usar as joias em uníssono. Ela foi feita pra usar cada joia individualmente ou algum... Exato, tanto que ela era feita especialmente pro próprio Thanos. A que o Tony Stark fez foi, mano, vou fazer um negócio que qualquer um possa usar pra dar um estalo, resolver o nosso problema e acabou. Tanto que ele já fala, é perigoso, você pode morrer. Ele não tinha nem certeza de quem ia usar a parada, saca? Porque foi uma parada que ele mesmo sabia que não era perfeito. Mas era a coisa que me irrita, no caso, na feitura dessa manopla. Filho da puta do Tony Stark não podia fazer um Baidu, um antivírus anti-Thanos naquela porra daquela manopla? Podia. Ah, velho, mas ninguém não, calma. O Thanos tava no pé, calma, Betinho. O Thanos tava morto, cara. Tinha nanotecnologia. O Thanos tava morto. Ninguém sabia que ele ia vir do passado. Isso não existia. Ninguém pensou que eles iam topar com a nebulosa do passado virada na louca e trazer o Thanos. Ninguém sabe nem que o Thanos vai pro futuro não, né, demais? Nem os roteiristas sabem. Ninguém sabe, cara. Cara, você pode prever, é possível, mas assim, eu tô indo pra um passado onde o Thanos é o maior problema do universo. Vamos fazer um anti-Thanos pra garantir? Sim. Ah, cara, não. Mas assim, fala, Matheus. Isso eu acho que foi uma surpresa. Ninguém poderia prever que o Thanos do passado ia vir pro futuro. Né? Porra, vocês estão ficando malucos, gente? Vocês esqueceram que o cara morreu? Só que aí tem um porém. Até a viagem pelo Reino Quântico pra eles irem pro passado foram em épocas distintas onde possivelmente não ia ter como topar com o Thanos. Não, só que eles foram topar com o Thanos porque a nebulosa do passado... Eles não contavam que a nebulosa do passado ia ter interferência das memórias da nebulosa do futuro. Galera, então, vocês não estão contando... O fato da nebulosa do futuro que ele foi atrás de onde ela estava. Mas você tem que levar em consideração que é o Tony Stark. O Tony Stark vacilou de não pensar de eu tô indo pra um passado onde Thanos vive. O Tony Stark sabe o perigo que é o Thanos. Ainda mais o Thanos do passado, que tava novo, que tava forte. Essa viagem, esse grupo que foi pro passado pegar a joia da alma e pegar a joia do poder, né? A joia do poder? Foi o grupo mais cagado que foi. Por quê? Porque a Nebulosa deu aquela interferência dela com a Nebulosa do passado, né? Sim. E como é que esses filhos da puta não falam pra ninguém que pra pegar a joia da alma você tem que matar outra pessoa? Uma pessoa tem que se sacrificar? Ninguém, porque ninguém sabia. Ninguém sabia. A Nebulosa, sabia. Não. Ela não sabia. Deixa a joia. A pessoa que sabia seria a Gamora do futuro, mas nem a Gamora do passado sabe. Fala, Ana. A pessoa viva que sabia era o Thanos e ele morreu. Deixa a Ana falar, Nebulosa sabia, porque ela sabia que o Thanos foi lá com a Gamora e voltou com a joia sem a Gamora. Não, cara. Ana, fala. Exatamente o que você disse. Ele foi com ela pra lá e ela voltou morta. Ela não. Em nenhum momento o Thanos chegou pra Nebulosa e disse: eu tive que matar a Gamora como parte do sacrifício pra conseguir a gema. Ele sabia que ela tinha morrido e podia ter morrido por qualquer motivo. Ah, mas pelo amor de Deus, você não pode ser inocente numa coisa dessa. O cara é um genocida. Não, vamos parar pra pensar que o Thanos, da época do primeiro estalo, ele tinha um pensamento diferente do Thanos que voltou, que viajou no tempo pro futuro. Tanto que o Thanos do futuro, do Ultimato, é um Thanos que é literalmente o vilão. O Thanos do Guerra Infinita é uma pessoa que tá querendo equilibrar o universo por conta da, exatamente, digamos, superpopulação. Tanto que quando ele mata a Gamora, aí todo mundo, não sei o quê, aí a menina lá do Guardiões, ele está de luto. Como que essa pessoa tá de luto? Ele tem sentimentos no Guerra Infinita. Sim, ele fica podre de mal. E a Nebulosa, exato, saberia que ele não mataria a Gamora assim por qualquer motivo. Exatamente. Tanto que ela deu muito motivo e ele teve muita chance. Ela tentou matar ele em todos os filmes, todas as vezes que eles se encontraram. O Thanos, rapaz, mas não tem sangue de barata, não, rapaz. Ela encheu o saco e ele matou ela. Porra! Cara, ele ficou chorando lá. Nós de fora sabemos que indo pra Vormir ia morrer alguém, ponto. Só que ninguém sabia que quando a dupla que fosse pra lá ia tomar no cu. Tanto que quando eu tava no cinema e eles me falaram: ah, a Natasha e o Clint vão pra Vormir. Eu fiquei, ah, desgraça. Você lembrou? Eu esqueci, eu só fui lembrar que nego morria quando eles estavam lá, cara. Quando o Caveira Vermelha, ele fala de novo que... Ele dá a explicação, né? Como pegar a joia. Deixa eu dar uma roupa aqui. Alô. Oi, fala. Deixa eu dar uma roubada no sit-down de host aqui, só um instantinho. Votaçãozinha rápida. Sem saber, tá? Agora que a gente já sabe o resultado, foda-se. Mas sem saber, na hora, eles dois estão indo pra Vonir, a Natasha e o Clint. Quem tava afim que o Clint morresse? Matheus. Eu achei. Eu achava que o Clint... Eu vou perguntar um por um. Silêncio. Matheus. Olha, assim, sem... Escolhe um. No meio do filme, eu achei que ele que ia morrer, né? Ótimo. Mas quando chegou no final do... O Clint. Mas quando chegou no final do filme, eu achei que... Se o Clint tivesse morrido, isso teria tirado um pouco da importância do sacrifício do Tony Stark. Por quê? Porque ia ser duas pessoas no mesmo filme se matando pela família. Ah, mas a Viva Negra também matou pela família. A família dela é os Vingadores, pô. Não, família, porra. Filho, que você fudeu pra ter. Então tá bom. Não, pera, você foi um pouco insensível. Às vezes a sua família não é a família de sangue, pode se tornar pessoas. Não, eu estou falando de família de sangue que você casa, que você adota ou que você transa pra ter um filho de criança que você cria. É, porra. Só que a Natasha não pode ter isso. Exato, cara, puta, isso tá desmerecendo a galera aí, ô. Não, deixa, vai. Joaninha, fala. Olha, na hora que eu vi que os dois estavam indo lá pra Vormir, eu me dei um estalo de vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Só que eu achei que eles iam dar um bota jeito. Bota o teu Thanos interior na conversa. Quem você torceu pra morrer? Torceu, não torci por nenhum dos dois. Eu fiquei sofrendo a luta toda. Na hora que ela se colocou, que ela já realmente já tava caindo, o Clint segurou ela e ela lá, os braços estendidos, com cara de... E o pior, ela diz, eu tô em paz. Aí eu tive certeza de que ela tava fazendo aquilo de peito tão aberto, tão tranquila, que eu falei assim, tem que ser ela. Não porque tem que ser, mas porque ela sente que é o certo. Nossa, tá bom, Joaninha, exemplo. Preocupa não, que no quadrinho ninguém fica morto e agora nos filmes também não. Porque todo mundo deu uma introdução, eu também quero dar uma introdução. Quando eu percebi que os dois começaram a ter aquela briga, aquela luta entre eles, logo me foi remetido àquela cena no Guerra Civil, quando eles lutam no aeroporto e ninguém tá levando a sério. Ali, cara, é muito surpreendente que eles estão levando a sério e é mais. Eles estão lutando pra ver quem que vai morrer, cara. E respondendo a pergunta do Netmaster, eu achei que o Gavião Arqueiro ia rodar naquela. Otávio, cara, eu achei que o Gavião Arqueiro ia rodar pela questão de utilidade. Porque assim, Amém. Quando deu a aposta, a Viúva Negra foi útil. Ela tomou a frente da Shield e protegeu o mundo. O Gavião Arqueiro ficou na depressão assassina dele e saiu matando gente a esmo, tá ligado? Ah, velho, não fala do Ronin assim, não. Ah, velho, ele tava muito sad boys, tá ligado? Meteu uma... Tá bom, pode falar. Sara. Toma tempo, tá ligado? Ele devia ter morrido. Ok, quando veio a palavra Vormir e os dois... Eu acreditava no Gavião Arqueiro por dois motivos. Primeiro, ele não tinha mais a família dele. Ele estava querendo servir para alguma coisa. Porque que nem o Otávio falou. Nossa, eu virei o Ronin, você tá matando a... E outra, naqueles 5 anos, a viúva, ela começou a trabalhar e a ver todo mundo como uma família. Então eu não acreditava que ela ia se matar. Eu acreditava literalmente no Clint, porque o Clint queria... Tipo, ele acreditava que não ia ter retorno pra família dele. Ele tava totalmente desacreditado. Não, ele começou a ter esperança. Ele começou a ter esperança de novo quando a viúva foi chamar ele lá no Japão. Ele tá falando da esperança. O Clint que... Não, pera. Uma coisa é ter esperança em salvar o mundo. Outra coisa é ter esperança em trazer a sua família pra Não. Ela tem esperança a família de volta. Ela fala que vão reverter aquilo, ele fica... Não me dá esperança, pô... Aí, não, motivação dos dois é diferente. A motivação dos dois é diferente. A família, o Clint queria se sacrificar para trazer a família dele de volta, mesmo que ele não tivesse presente. É. A motivação da viúva era se sacrificar para que a família dela, que já estava existindo, não se destruísse de novo. Não, e também, a gente tá esquecendo que o Clint e ela são melhores amigos, né? A família que o Clint tinha também era a família dela. Tanto que as crianças chamam ela de tia Natasha, tia Romanoff, sei lá. Aí eu concordo. Aí você pegou num ponto importante. Eles são realmente muito próximos. É, eles também são família dela. Mas e você, Nerdmaster? Quem que você achou? Bom, eu acho que todo mundo aqui concorda que em grau de importância ninguém se importa com a porra do Gavião Arqueiro. Eu amo o Gavião Arqueiro, cara. Melhor personagem dos filmes. Que rapaz, Gavigode? É? Pô, ele é o mais poderoso de todos, cara. Ele é um humano normal que tá, tipo, lutando junto com os deuses e não morreu. Uai, a Natasha também é um humano. Deixa ele falar, deixa o Nerdmaster terminar de falar. Nerdmaster, termina. Aqui ninguém discorda que todo mundo se surpreendeu com a morte da Natasha. Que ninguém esperava a morte da Natasha. Sim. Pô, não. Alguém aqui julgava, tinha uma premonição maligna de que a Natasha ia ser a que ia rodar. Lógico que não, cara. Inclusive tem até um filme dela aí, pô. Que vai ser prequel, com certeza. É. Porque não tem. Ou não, porque jeito. Agora ninguém fica morto nos filmes, cara. Verdade. É filme de origem, já deixaram claro. Ah, mas aí a Marvel também deixou claro que ninguém ia voltar depois do estalo, e aí? Gente, os irmãos Russo falaram que quem morreu, morreu. E os caras são confiantes? Ah, e os caras são passam confiança? Meu Deus do céu. Olha só, quem morreu, morreu, e naquele ponto quem tinha morrido, tinha morrido. Ponto. Até precisarem fazer mais $1 bilhão. Cara, o Robert Downey Jr. e o Chris Evans já falaram, não vão fazer de novo. Encerrou ali pros dois. Talvez a viúva eles tragam, porque eu tenho uma teoria quanto a possível retorno dela, mas eu acredito que não. Ó, Nerdmaster, mas agora só respondendo essa pergunta, até durante as gravações, quem ia morrer, de fato, ia ser o Clint mesmo. Só que eles passaram o filme pra produção e tal, e a galera chegou no consenso que seria mais impactante se a viúva morrer. E os irmãos Russo deram uma entrevista um tempo atrás, eles dizendo que eles não estão se baseando mais em quadrinhos, né? Acho que já tá óbvio pra todo mundo. E que a história que eles contam nesse universo não é movido por gosto de fã, ou achismo, ou nada do tipo, não. O roteiro vai de acordo com a história, o que a história pede. E naquele caso, foi necessário que a viúva morra. Dependente se vai ter o filme dela, se vai ser origem, se vai ser ela de volta ou não, ela precisava morrer ali pra poder ser importante pra história. Só respondendo agora, olha só uma coisinha rapidinho. Eu não acredito em mais merda nenhuma que os irmãos russos falam. Né? Concordo totalmente com o Master, irmão cara. Russo, falar na entrevista e o Bolsonaro em discurso político são duas coisas que eu não acredito mais. Não, não xinga os irmãos russos, não, caralho. Não, pelo amor de Deus, não faz isso com os irmãos russos. Não, mas eu vou te dizer que o Bolsonaro. Eu vou te dizer que o Nerdmaster tem uma certa razão. Porque quando, quando os irmãos russos falam, eles destroem mundos ficcionais e o Bolsonaro destrói o mundo real. Tem que matar essa viúva, tá ok? Ai, é, mas enfim. Mas enfim, vamos continuar. É, agora que a gente já teve esse debate sobre quem não ia morrer, quem ia morrer e tal, vamos para cenas impactantes. HQ mesmo, por favor, a maior cena do que você viu no filme que deixou você, caralho, puta que pariu, que foda. Porra, eu acho que a cena assim que eu mais curti mesmo do filme, que eu quase levantei e bati palma, foi a cena do Capitão América pegando o Mjolnir, cara. Puta que pariu, que lindo aquilo. Eu fiquei no curso do pica-pau na cena do Capitão pegando o Mjolnir, sim. Mas sabe quando é que eu realmente fiquei... pulo, da, fiquei naquele negócio de iê, cacete, gritando, xingando e o caralho, quando o Thor chegou falou, eu sabia! É verdade, né? Olha só, tem uma teoria que o Capitão América não conseguiu levantar o escudo no Era de Ultron, apesar dele ter mexido o escudo, é que naquela época O martelo, não. O martelo, desculpa isso, desculpa. Gente, eu falei martelo. Ai, que burro, dá zero pra ele. É, mas enfim, ele ter conseguido mexer o martelo e tudo mais, mas tem uma teoria que diz que ele não conseguiu levantar o martelo ali porque ali ele sabia da existência do Bucky e que ele tinha matado os pais do Tony Stark e não tinha contado nada. Essa teoria foi quebrada. Essa é outra dos eu não acredito mais nos irmãos russos. Os próprios irmãos russos chegaram e falaram. Peraí, Sara, calma, deixa eu falar. O Capitão América não levantou o martelo no Ultron porque ele podia, só que ele não quis humilhar o amiguinho. Ah, matou lá, que palhaçada. Ah, tomar no cu. Pera, mas isso condiz com o caráter do Capitão América. Eu vou te dizer, entrar no consenso que o caráter do Capitão América não é de humilhar ninguém. Ah, mas que humilhação, Sara? É brincadeira. Eu vou te dizer. O Thor naquele filme ali, ele já tava começando uma micro decadência pra depressão que ele tava no Ultimato. Entendeu? Se o Capitão América me levantasse aquela porra ali, ele ia ficar, oh meu Deus do céu. Porque fala, Matheus, a cabeça de uma pessoa entrando pra depressão é uma bosta. Eu vou dizer a verdadeira razão porque que o Capitão América não levantou na Era de Ultron o Mjolnir. Porque ele não precisava. Aquilo ali, eles estavam brincando, tomando cerveja, comendo pizza. Pra que ele ia levantar aquela porra? Na hora que ele precisou mesmo, eu preciso desse poder pra acabar com esse pulha roxo do espaço sideral, ele fez. Olha só, a descrição do martelo é claro. Não fala que se você for digno e precisar, você pode levantar o martelo. Não tem nada disso na descrição. Essa teoria de vocês do que ele não levantou porque não queria humilhar, ele não levantou porque não precisava, isso é furada, cara. Isso é furada, esse papinho querendo justificar com isso que não justifica. Ele levantar porque ele não quer humilhar já é controle próprio dele. Ele não levantar porque é controle próprio dele. Quadrinhos, galera. A gente tá falando de quadrinhos. A coisa mais normal do universo dos quadrinhos é você adquirir um poder milagroso na hora que você precisa. A gente sabe que aquilo foi pra ser impactante e tudo mais. Ninguém discorda disso. A discussão era por que que na Era de Ultron ele não levantou. Mas beleza, mas a gente... A resposta é... porque ele não quis. Quer. Exato, porque não tava na vibe. Então, ele tinha tomado duas brejas, já tava pensando, sei lá, dirigir bêbado. Depois de duas brejas, tá ninguém na é digno, bag, né? Acho que até o Thor, naquele nível alcoólico, também não ia conseguir levantar o meu olho. Não, é que ele pensou em dirigir bebê. Daí ele ficou indigno. Ele falou, puta, não. Dirigir bebê é indignidade pra caralho. Aí não pode levantar. Então tá bom. Eu achei. Ele não botou fé que ele podia levantar. É verdade. Eu acredito no fator caráter do Capitão América. Okay. Porque é do caráter dele. Então. Ok. Joaninha, você, a cena que mais te emocionou, mais te deixou na ponta da cadeira. Cara, tá difícil, viu? Porque o que falta é cena impactante. Essa do Mjolnir na mão do Capitão, eu já acho que já é hors concours, né? Vai ser impactante pra todo mundo. Uhum. Então, pro provavelmente... Alex Ross fez até um pôster, cara. O momento em que os portais do Doutor Estranho começam a se abrir. Porra, essa é foda, cara. Nossa, essa eu chorei, cara. Essa eu chorei. Cara, aquilo quando foi... Quando o Homem-Aranha aparece... Nossa. Olha só, na sala de todo mundo começou... Todo mundo gritou mesmo quando o Homem-Aranha apareceu e tirou a máscara. Na minha sala, foi nessa hora que todo mundo abriu o desespero. Não, eles gritavam antes, estavam gritando antes, mas quando... Sala que eu tava, a gritaria foi na hora dos portais do... Não, a hora dos portais e a hora do Mjolnir... Na hora que aparece aquele exército gigante. Aquilo é foda. Nossa, e vem... E, cara, e é muito maneiro que na cena que o Capitão América tá lá lutando contra o Thanos, né? E tá tomando a porrada e tal. O Thanos quebra o escudo, aquilo foi foda. E, cara, e o filme faz uma parada que é muito maneiro, que eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo eu esqueci que a galera tinha voltado. Sabe, eu fiquei realmente pensando, cara, e agora? Fudeu. Fazer o quê? Aquele exército, e tem aquele quadro muito bonito, cara, que dá vontade de tirar um print e botar na parede, do Capitão América andando com o escudo quebrado na direção do exército. Puta que pariu, que cena linda, cara. Mas... um furo de roteiro, porque esse escudo ele quebrou aí, mas quando o Capitão América volta pro passado, fica velho e volta pro... Ah, não, calma, isso é outra coisa, isso aí é outra linha do tempo, depois a gente fala disso. Ele explica, isso explica. Calma, gente, vamos falar dessa cena em específico. Mas enfim, quando ele pega o escudo quebrado e tudo mais, e vem numa vozinha no microfone, que o Senna, o Falcão falando com ele, e ele fala à sua esquerda, cara, puta que pariu, cara, que é a mesma frase que o Capitão América fica falando pra ele no Capitão América 2, quando ele tá correndo no começo do filme, o tempo todo ele fica, your left, aí é muito maneiro, cara, e abre o portal e vem todo mundo, o Homem-Aranha quando tira a máscara, nego show, eu vi uma menina que ia tirar até a camisa, cara, que o nego ficou muito desesperado. Oh, yes! É tipo show, cara. O nego tão em desespero. Que tipo de sala de cinema você tá indo? Todo mundo vai ver. Foi no cinema burlesco. Cara, né? As salas de cinema do Koala, se com certeza foi aquelas que teve nego batendo punheta pra 50 tons de cinza. Não, peraí, calma. Não podia. Nossa, o climão. Tô zoando, gente. É brincadeira, nem fui ver 50 tons de cinza. Eu tô brincando. Estou em dúvidas agora. não, era sacanagem. Mas, enfim, Nerdmaster, você, a cena que você mais pulou de frente dessas duas foi. Gente, não tem muito como escapar, né, Nerdmaster? É uma dessas duas. Olha só, você tá querendo cena impactante em que sentido? Porque impactante, por exemplo, emocionalmente falando, eu posso citar com certeza três cenas. Que eu quero, volto a dizer, eu não chorei, mas foi aquela lágrima que tava cismando de querer cair, tal e coisa. Uhum. E foi Homem-Formiga encontrando a filha dele 5 anos depois, que eu pensei, caralho, o filho da puta perdeu 5 anos da vida da filha. Eu, como pai, caro, eu falei, puta que pariu, cara, que situação de merda, hein? Que bom que ela apertou ele, tal e coisa. E aí, cara, me emocionei pra caralho, foi impactante. Uhum. Tony Stark falando com o pai dele e, vão dizer, terminando fechar os laços com o pai dele no passado, cara, aquilo ali também foi de fazer, eu não quero chorar, eu não vou chorar. Terminando o Dead Issues dele, né? Né? E puta que pariu, cara, a cena do cheeseburger, né? O John Favreau lá no final com a filha do Stark. E aí, você vai querer comer uma coisa? Um cheeseburger? O cara. Cara. Que foi lindo. Talvez seja. Eu vou te inundar de cheeseburger, filha da puta. Talvez seja por isso que eu não tenha chorado nenhuma vez, porque eu não tenho filhos, não tenho pai, não posso comer cheeseburger. Ah, não. É difícil. A Edmassa levantou, elas são pesadíssimas. São. Nessa linha, tiveram duas que me arregaçaram também a alma, que foi quando o Tony Stark encontra o Homem-Aranha, que ele dá aquele abraço de galinha. Aquele abraço, cara. Aquele abraço era todo mundo da plateia abraçando. Puta, velho, aquilo foi maravilhoso. E o Thor trocando ideia com a mãe dele, que tipo, a mãe dele dá aquela real. Cara, aquela cena foi linda. Ele virando pra mãe dele e falando ela, eu conheço o meu filho. Exato, dá pra ver pelo celular. Eu fiquei. Quando ele levanta o braço. Pena pra esperar o martelo. Foi estragada demora. Né? Ah, que ele chega, né? Não, aí o bom que ele vira e fala, mãe, eu tô chorando. Velho, o bom que o Thor vira pra mãe dele e fala, não, eu quero te falar uma coisa. Ela, não precisa, o que tem que acontecer é que tem que acontecer. Nossa, nem fala. Velho, ela virando pra ele, quando ela fala que reconhece o filho dela, não importa o tempo, ela falou, uma ótima feiticeira. Tem bons olhos. Eu até aluguei esse filme na locadora do Paulo Coelho pra assistir de novo, pra gente gravar esse podcast. E eu não sei se vocês perceberam um detalhe nessa cena, mas na hora em que ele levanta o braço pra puxar o Mjolnir de volta, o Mjolnir ele demora um segundo. Ela até comenta, às vezes ele demora um pouquinho. E ele muda a atenção por um instante, porque ele tá depressivo. Então, por um instante, ele fica pensando, talvez eu não seja mais digno. E quando Sim. o martelo vem, ele dá um sorriso e fala, eu ainda sou digno. E, yes! foda. Cara, não, mas isso... E com esse pequeno ato impensado, ele fudeu uma linha temporal. Não fudeu, pô. O homem de. O Capitão América ele volta com o Mjolnir pra deixar lá, pô. É só devolver pra mãe dele lá, falou. Velho, é que nem o Hulk falou. Pra qualquer pessoa, a viagem é 5 segundos. Porém, pra ele que tá dentro do reino quântico, pode demorar quanto tempo ele quiser. Exatamente. Isso. Então o martelo voltou instantâneo. É verdade. Mas enfim. E sobre o Thor que comentou, a tratativa que fizeram em cima do Thor, em cima do fator depressão, coisa que eu nunca pensei que eles fariam em um filme de herói, tão assim profundamente, pra qualquer pessoa que tenha essa doença, esse problema, foi uma ajuda. Foi maravilhoso. Porque é que nem fala, cara, você não deixa de ser digno porque tá com depressão, porque você se sente mal. Não é. Puta, é isso? Eu concordo, cara, essa cena foi foda. Eu acho. Não, é porque a gente tem que aprofundar. Peraí, Wallace, olha só. Uma coisa a gente tem que admitir. Afinal de contas, o grande Lebowski é sempre muito digno, né? Cara, eu queria rir dessa piada. Eu queria mesmo rir dessa piada, mas eu nunca vi esse filme. Wallace, tá me para com isso. Sério? Eu sou novo, gente. Eu nunca vi esse filme. Você sabe quantos anos tem esse filme, caralho? Mas tem que ser mais velho que eu, cara. Eu tenho 23. Esse filme tem quantos anos? Esse filme tem 19 anos. Peraí, eu sou mais velha que o Wallace? Parabéns. Você ganhou o dia, hein, cara? Não ganhei o dia, não. Cara, quando os Vingadores foram em Nova Asgard procurar o Thor, e ele tava aquela figura... Em primeiro lugar, graças a Deus, agora eu já posso fazer um cosplay de Thor. Ah, eu também. O teu tom de pele ainda não deixa. Mas que filha da puta! Mas eu já posso fazer. Mas eu já entendeu? Não, cara, vou olhar aquela roupa, aquele roupão, aquela cara, aquele estilo de ser, né? Aquele jeito de viver, falar... Caraca, é o grande Lebowski, cara. Não, e engraçado que nessa mesma... Lebowski, ele fala também. E aí, Lebowski, tudo bom? Não, sai da frente, Lebowski. Isso eu falo. É muito bom, cara. Não, mas olha só, a gente tá falando sobre o Thor, vamos falar sobre o arco narrativo dele, desde o Thor Ragnarok, que foi quando a parada começou a ficar tensa, né? Wallace, rapidinho. Obrigada por me pular na minha opinião sobre cena que eu me importo. Ah, não, calma, eu pulei você e o Otávio. Eu vou chegar, porque a gente tava falando do Thor. Desculpa, Sara. Se você quer falar a sua cena, pode falar. Não, segue a sua linha e depois eu volto. Tá bom. Mas eu só queria falar um pouco do arco narrativo, que a gente já tinha introduzido, você falou sobre depressão e tal, pra não perder a linha. É que a gente pega no Thor Ragnarok e aconteceu no Thor Ragnarok. O cara perdeu o Mjolnir, perdeu o pai, perdeu o reino dele inteiro, né? A casa dele inteira. E como a gente vê, passou o quê? Algumas horas depois de todos os eventos do Thor Ragnarok, ele tá na nave, veio o Thanos, matou mais da metade ainda do povo dele, que já era pouca. Depois daquilo, teve aquela cena que ele falha ao tentar derrotar o Thanos no final da Guerra Civil, né? Então ele permitiu que a metade do universo desaparecesse no estalo, porque como o Thanos fala, ele não mirou na cabeça. E depois, cara, tem aquela cena no começo do filme que a gente não falou, que tá todo mundo junto, puta que pariu, vamos lá, vamos pegar o Thanos, o que foi surpreendente também, né? Que foi logo nos 15 minutos iniciais do filme. Eles já vão lá e o Thor chega, já chega arrancando o braço, a Capitão Marvel vem pro chão, derruba o Thanos, puta que pariu, Luciana de luta. E o Thanos tá acabado, cara, que eles deu aquele dois estalos, né? Você vê que ele já tá todo fudidinho e tal. Ele não tá nem acabado pelo fato de dois estalos. Ele tá acabado também psicologicamente. Porque ele conseguiu o que ele queria. Que nem ficou a piada no filme. Ele tem plano de aposentadoria, mas é como ele falou no, quando ele entrega a Gamora, que ele tá dentro do espaço da Joia da Alma. Ele deu tudo. Ele perdeu tudo pra aquilo. Então, o psicológico dele, o Thanos ali, de todo acontecimento de Guerra Infinita, é um Thanos já afetado psicologicamente, e do início do Ultimato, ele tá pior ainda. Destruído. Então, se ele quisesse lutar ali, ele lutava. Só que ele já tava de porra, velho, acaba. O cara tava lutando, não lutava não, mas tudo bem. Um monte de vitórias de Pirro, uma atrás da outra. Sabe o que eu acho foda? Mas... Na desconstrução do Thor, até nesse ponto que se levantou, é que essa desconstrução, ela parte de uma construção também muito foda. Porque os primeiros filmes do Thor... Uma merda, todos eles. Não, é uma merda, mas o lance é que o Thor, ele era aquele cara arrogante, ele era aquele cara que se achava foda, e ele foi pra grande batalha, e ele arregaçou todo mundo, e destruiu todo mundo. Todo mundo que tinha entrado no caminho do Thor até aquele momento, ele tinha destruído. Inclusive no próprio Vingadores, naquela parte que ele do Hulk troca um soco, tipo, o Hulk, ele era o ápice do que a gente tinha de conceito de força. E ele dá um porradão com o martelo na cara do Hulk que desnorteia o cara. Então, tipo, o ego dele era muito inflado. E ele ter essa sequência de falhas, uma atrás da outra, justifica completamente quando ele chega no endgame e tá um gordo, desistiu. Porque ele chegou, tipo, ele era o foda, ele se sentia, oh, Deus dos deuses, ele não se sentia um humano. Ele sempre falava, eu sou o Vingador mais forte porque eu sou um deus. Vocês são humanos, vocês são grandes humanos, vocês são humanos. Eu sou cara, mas sabe o que pegou ele ali? Foi depois que ele matou o Thanos. Quando ele arrancou a cabeça do Thanos, cara, aquilo quebrou o personagem. Porque ele, cara, tipo... Significativas, porque primeiro, ele tava... Se não me engano, aquilo ali aconteceu 2 dias depois do estresse. Não. Foi 2 dias, não. Foi 22 dias. 22 dias depois. Foi 22 dias? Isso. Ok. Foram 22 dias depois do estalo. No início do filme, quando a galera tá reunindo, você já vê que ele tá remoendo. Até porque teve Nemesis. Tá remoendo. Aí, a primeira cena que aparece, ele tá sentado, boladão, sem falar com ninguém. Tipo, não, sim, tá quando eu falo remoer, não é você ficar reclamando. A feição dele, a postura dele, é de alguém que tá se martirizando por algo que podia ter. O famoso, e se eu tivesse feito? Exatamente. Quando ele mete o Stormbreaker no pescoço do Thanos ali, que até todo mundo fica tipo assim, cara, o que você fez? Porque, na verdade, eles queriam tirar a informação do Thanos, que até a Capitã Marvel ficou assim, ai, porra, cara, ele tava já totalmente... Ele pensava que se ele fizesse aquilo agora, ele ia sentir leve de novo, uma limpeza de culpa que ele tava puxando. Uhum. Só que não foi. Não, tipo, porra, matei, massa, porra. É o sentimento de vingança, né, cara? Eu já dizia isso, a Madruga, vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Naquele caso, envenenou mesmo. Tipo, um negócio também, qual, a filho, quantidade de gente que ligou foda-se nesse filme, né? Porque o Thanos do presente ligou, já tava com foda-se ligado. O Ronin é o arqueiro com foda-se ligado. A viúva pra se matar também tá ligado, foda-se. O Thor Lebowski, que é o Thor com foda-se ligado. Cara, a quantidade de gente que ligou o botão do foda-se. O Hulk hipster pode se dizer que é o Hulk com foda-se ligado também. Cara, o Thor sendo foda-se. Foda-se ligado total. Cara, o Thor, depois que passa 5 anos, ele fica daquele jeito. E quando até tem aquela parte que é pra cada um contar a sua experiência de como achou a joia da alma, e depois o Tony perguntando quem queria se oferecer pra fazer o estalo. Cara, ele até fala, não, eu sou mais forte e tal. Velho, ele tava numa situação que ele... Ele queria, precisava, ele queria, é, ele queria. Exato, ele queria ser útil nem se ele morresse pra isso. Exato, eu ia tocar ele nesse ponto, eu ia beira até o suicídio. Tava... Não, e no jeito que ele fala, ele meio que implora, ele fala, eu preciso disso, tem que ser eu, por favor. É, foda. Mas, gente, ele não tava meio bêbado ainda? Não. Não era, aqui não era bebida falando, não, Jane. Aquilo ali era... Aquilo ali é depressão puxada ao suicídio. Só que é aquele fato, quando você não tem a vontade de ocasionar o seu suicídio, de você fazer o ato, você quer achar alguma forma de fazer ele de forma... útil. Vamos dizer, uma forma útil, uma forma que dê honra. Eu no não caso quero. Dele, pô, nem que eu me mate, eu faço isso, velho, o Hulk. Eu não me interpretei como... Cara, o Hulk é o ápice da força. Ele ficou daquele jeito. Imagine o Thor. Ah, não. O Thor, eu acho que ele aguenta. O Thor aguenta tanta pressão quanto o Hulk. Mas ele é capaz de perder o braço só e tal. E ia ser até uma parada maneira. Se não fosse o filme, ele poderia vir com o braço de ouro que ele tem. Braço de ferro, sei lá. Quando eu falei dele parecia bêbado, na verdade, ele desde de Nova Asgard, ele já tava com o tonel até a tampa, né? Ah, sim. Bebendo o tempo todo. Ele foi falar com a mãe. A gente percebe que ele também tava ali... com a cerveja falando junto. Quando ele se ofereceu pra dar o... Eu fiquei com aquela sensação de não, não faz isso, porque você não tá legal, você ainda não tá raciocinando direito. Tem o que a Sarah falou, sim, da ânsia, do desejo de... É uma mistura, né? De corrigir o que ele tinha feito, agora eu vou conseguir consertar o que eu deixei errar no passado. E também um pouco dessa sensação de se eu morrer tentando durante o processo, tá beleza, porque agora eu tô corrigindo o que eu tô fazendo. Mas ele não tava ao mesmo tempo, pelo menos essa sensação que eu tive, ele não tava raciocinando 100%. Tanto que o Hulk se oferece, não, deixa que eu seguro. E ali eu senti, não, eu seguro não só porque eu sou forte fisicamente, mas porque eu tô com a cabeça no lugar. É isso mesmo, exatamente. É, de termo psicológico, o Thor é o que tava mais afetado ali. Sim, ele não ia aguentar, ele ia pensar alguma bosta. Exato, tanto. E a mãe dele, certeza. Sim, tanto que... não, ele ia querer. Ele ia pensar alguma coisa, tipo, ah, quero reverter tudo que eu fiz de errado na vida. E, tipo, ia remontar toda a linha do tempo. Exato, pra comer. Velho, final de Caça-Fantasmas, né? Não pense em Golden, não pense em Golden. É verdade. Cara, se você parar pra pensar na viagem deles no Reino Quântico, o Thor e o Rocket, quem fez tudo foi o Rocket. Não, foi o Thor, inclusive ele quase perdeu a missão. Mas, enfim, eu ia achar muito engraçado. Se nego vai deixa o Thor dar uma instalada. É, eu achei muito engraçado se deixa o Thor dar instalada, ele instala, aí dá aquela luz, aí volta, ele tá com o corpo magrinho, sarado de novo. Ele agora sim, porra! O foda do Thor ali, que pelo menos ele precisava daquela conversa com a mãe dele. A mãe dele pôs pouco de juízo que ainda faltava pra ele. Isso foi, né? Foi os arcos principais. Esse filme foi focado nos 6 originais, né? Os 6 Vingadores originais. E foi o arco de fechamento dele, né? O cara precisava daquilo lá, né? Aquilo era uma parada que tava fudendo ele e tal. E a mãe tranquilizou ele. E já que a gente tá falando dos 6 Vingadores principais, a gente tava falando do Incrível Hulk. O que vocês acharam do Professor Hulk no filme, Matheus? Sensacional. Porra, eu gostei. Eu falei Matheus. Matheus. Deixa o cara falar, mano. O cara tá empolgado. Agora fala, vai, fala, Otávio. Porra, não, é porque eu, quando vi os trailers, eu tinha achado merda. Eu tinha achado, porra, cara, ficou estranho, não sei. Mas, cara, o lance da evolução psicológica do Hulk, quando ele volta no tempo e vê o Hulk do passado e ele faz aquela cara de sem graça, e, tipo... Vergonha, né? Nem sem graça, Exato. Puta, velho, eu achei muito foda e eu acho que ele vai ser um dos personagens que vai encabeçar a nova era da Marvel. Ficou do caralho. É, como é que fala? O Professor Hulk vai ser o equivalente ao Fera do X-Men, é isso. Ai, sim. Tomara que não, gente. Puta que pariu. Vai, Matheus, pô, agora você fala. O Fera é muito inteligente. O Fera, quando tá na parte dominante da inteligência dele, ele é maravilhoso. E ele é azul, e é peludo, e eu gosto dele, pronto. Não, eu gosto do Fera também, gente. Eu gosto do personagem Fera, calma. Eu só não quero que o Hulk vire o Fera. Mas tudo bem. Porra. Mas Matheus, o que você achou do Professor Hulk? Você e a Joaninha, que são os grandes entendedores de quadrinhos aqui. Ah, eu achei legal, só que assim, a gente tem que fazer uma distinção do que é o Professor Hulk no filme e do que é o Professor Hulk dos quadrinhos, né? Uhum. Que quando o Bruce Banner chegou nesse estágio nos quadrinhos, ele não era bem o Bruce Banner no corpo do Hulk, como é o que parece ser no filme, né? Parece que é o Bruce Banner controlando o corpo do Hulk. Nos quadrinhos, ele era uma fusão das duas personalidades. Ele era chamado de Banner, mas ele não se identificava com nenhuma das duas. Ele era inteligente, mas quando precisava dar porrada geral mesmo, ele dava, cara. Na verdade, é uma nova personalidade que cria nos quadrinhos. É a fusão do Hulk, o Banner e o Hulk cinza. Eles têm até aquela metáfora deles, dos três sentados conversando. Sim, eu acho que eu gostaria de ter visto mais essa personalidade dos quadrinhos. Ao invés de ser... O Hulk pacífico, tá ligado? Com trabuco na mão e tudo? Com trabuco na mão? É, Hulk hippie. Eu queria ter visto o Hulk com uma puta de uma metralhadora naquela batalha. É foda. Também gostaria. Uma metralhadora desenhada pelo Rob Liefeld, que é 3 vezes maior que o cara. É o trabuco, é o famoso trabuco. É a arma do Cable. Mas ficou uma coisa que faltou ser respondida, né? Que talvez os irmãos Russo tenham respondido numa entrevista, mas eu não quero saber das entrevistas, eu quero ver no filme, que é, por que o Hulk não apareceu no final do Guerra Infinita? Por que ele ficou com aquele medo todo? Eles deveriam ter respondido isso. Cara, no filme não respondeu, e já que você quer saber que eles falaram em entrevista, então também não vou te contar. Não, sacanagem, tem uma explicação. Eles falam, no filme dá a entender que o Hulk ficou com medo, mas todo mundo entendeu isso, né? Mas na entrevista o que eles falam é que o Hulk não quis aparecer mais, simplesmente isso. Ele cansou dessa porra toda, cansou de lutar pela humanidade, tomou um pau do Thanos e falou: quer saber? Fodam-se vocês, eu não me meto mais. Porra, aí... é assim que os irmãos russos explicam tudo, né? Ai, não quis. O Capitão América não quis levantar o Mjolnir, o Hulk não quis aparecer. Né? Mas e você, Joaninha, o que você achou do Hulk? Sinceramente, eu achei que aquela conversa que ele teve, né, logo que a gente vê o Hulk inteligente, né, o professor Hulk, eu não tinha ouvido ainda essa definição. Ele se explica, ele diz que depois de tudo que aconteceu, que eu senti que ele fez um pouco de terapia, sabe, pra se entender, porque ele também passou pelo luto, ele também passou pela dor, pelo sofrimento. É, de ter falhado, de não ter conseguido deter o Thanos. Todo a mundo, perda, né? De amigos, conhecidos. A gente esquece um pouco disso. E até agora eu tenho que fazer um comentário, né? O começo do filme mostra justamente aquele interlúdio com o Gavião Arqueiro. E ele é, de certa forma, a representação do universo inteiro. Aquele universo que tá calmo e tranquilo, cuidando da própria vida, fazendo churrasco. Né, reclamando se vão botar maionese ou ketchup ou batata frita no cachorro quente. Tá levando a vidinha mais mundana possível. De repente ele vira os olhos e quando ele olha em volta ele perdeu tudo, né? Os heróis, eles estavam ali dando nas porradas, estavam na luta, mas eles também tiveram que se situar e voltar pros QGs. E cadê Nuke Fury? Cadê Maria Hill? Cadê, sei lá, a gente Coulson, né? A Capitã Marvel, ela só foi saber que o Fury tava entre os desaparecidos quando ela voltou pra Terra com o Tony, que ela não sabia. Não, não, calma, ela voltou no final do filme dela, já sabia já, mas continua. Não. Eu senti que cronologicamente ela voltou pelo pager, se apresentou pros Vingadores e falei, o que que tá pegando aí, cadê o Fury? Situaram ela. É, que é aquela cena. Agora, estamos com alguns perdidos aí, que a gente não sabe o que aconteceu com ele, se o Thanos instalou, se tem alguém vivo, alguém morto. É, não fica muito explícito. Ah, o mundo inteiro passou aquilo, tanto que muita gente mostra o capitão meio que presidindo uma reunião. Calma, depois a gente fala do capitão e do Tony, a gente quer deixar ele pro final. Não, vamos. Eu tô falando do início do filme, quando eles fazem literalmente. Um grupo de tratamento para poder superar a perda das pessoas. Conclui, Joaninha. Então, em termos do Hulk, gente, são 5 anos entre os fatos. Ele teve 5 anos para lidar ele próprio com esses problemas. Se ele procurou um grupo de ajuda, se ele procurou um terapeuta, se ele deu uns tapas na própria cara e disse para si mesmo: pomba, ficar dividido desse jeito não ajudou em nada, só tá me fazendo ficar pior, aí eu já não sei. Mas eu senti que ele teve esse tempo pra poder se situar e deixar aflorar essa personalidade mista, né? Que é Hulk o bastante pra ele estar o tempo todo fisicamente forte, grandão, quase um Jason Momoa esverdeado, né? E mantendo o intelecto, a inteligência, a capacidade que o Bruce Banner tem. Sabe o que é que parece? Parece que o Hulk, ele terminou com uma namorada de muito tempo, assim, e foi pra academia, né, malhar, do jeito mais agressivo e errado possível, foi se injetando com radiação gama. Uh-huh. E o whey protein. E o whey. Muito, muito. E tem até um ponto na parte que eles estão comendo na lanchonete, que ele comenta... que ele ficou por 16 meses isolado num laboratório para poder fazer esse processo. Que ele falou, colocou a mente e o corpo para trabalhar junto. E eu acho que até liga com aquele lance de que muito antes, no Vingadores, quando eles vão atrás do Hulk, que encontram ele na Índia, ele tinha ido se isolar na Índia justamente porque ele vai fortalecer a mente dele no quesito de conseguir se controlar pra não ser o Hulk. E aí eu acho que nesse período em que ele ficou isolado, ele justamente colocou esse lance de meditação, do autoconhecimento, com conhecimento científico em radiação gama pra poder fazer isso. E eu acho que teve até uma forçada de ele se injetar, que nem vocês falaram, mais radiação gama pra poder ficar full time nesse modo Hulk. Porque tanto que quando ele volta no tempo e vai falar com a mestre carequinha lá, Super Mago, mesmo quando ela nocauteia ele, ele não volta a ser Bruce Banner. Ele continua nocauteado no chão como Hulk. É verdade, é verdade. Nerdmaster, o que você achou do Professor Hulk? Parabéns pro CGI, porque, nossa, tá cada vez mais perfeita essa merda. Tô pra ver. Cara, o CGI tá ótimo só no Thor. Eles mantiveram o Thor naquele nível o filme inteiro. E o Chris... Não é CGI, não. O do Thor é barriga falsa. Thor é protético. É. O Thor é protético. Só o Hulk e o Thanos são full CGI. E o Rock, logo. A gente, cara, o CGI tá tão foda, mas tão foda que a gente até esquece que o Rock Raccoon é CGI. Sim, o Rock ele parece um ser amorfo da vida real. Mas vocês não falam que seus bichinhos? Ué? Não, mas eu falo, mas o Virante não responde. Olha o Otávio, eu falo, cara, ele é uma criançona mesmo. Não, cara, o negócio é o seguinte, falar com seu bichinho é normal, o que não é normal é ele responder. ele pegar uma arma e atirar. Mas deixa o Nerdmaster terminar, por favor, vai, Nerdmaster. Aí o que que acontece? Eu tava esperando muito por esse Professor Hulk, sim, porque, sinceramente, a minha fase favorita dos quadrinhos do Hulk é essa, que ele foi lá pra um grupo de malucos científicos. Eu nem lembro direito. Você lembra, Matheus, quem era o showrunner na época do Hulk? Ih, acho que o Matheus, ele me botou no mudo. Aí na hora que eu preciso, ele muta, né? Muito obrigado, meu querido especialista, filha de uma puta. Bom, deixa pra lá. Mas aí, eu gostava muito dessa fase. Conforme vocês me falaram, o Professor Hulk nos quadrinhos era, na verdade, uma quarta personalidade que mesclava o Hulk burro, o Banner e o Tiratema, que era o Hulk cinza. E, cara, eu achei que ficou muito bem feito. Precisava ter mostrado ele fazer a terapia? Não! Passou 5 anos! Eu não quero saber o que aconteceu durante o caralho dos 5 anos! Não, e até porque ele explica também, né, Nerdmaster? Não precisa mostrar, ele explicou. Eu concordo com o Nerdmaster, ele não queria ver a terapia do Hulk. Dei abraço em mim mesmo, falei pro Hulk que tá tudo bem. É, só tal. Ele contando lá naquele café já tava ótimo. Não, mas só conta, gente, ele não mostrou no momento algum, ele tá tranquilo desse jeito. Mas enfim, todo mundo gostou do Hulk então. É, o Nerdmaster elogiou a CGI do Hulk. Eu não queria ser chato a falar que aquilo me incomodou um pouco, mas pode ser por causa do cinema que eu assisto, que não é muito bom. É chamado Casa, a minha casa é o meu cinema. Se for no cinema mesmo, mas o cinema é muito ruim. Mas aí a culpa não é do CGI, é da merda da estrutura. Não, é da merda, é do cinema. Onde você mora. Não, é da hora da estrutura. Isso me fode muito o filme, cara. Graças a Deus eu consegui ver esse filme 2D, cara. Pra você ter noção, não tem nem legendado nessa porra. Tive que ver dublado, mas tudo bem. Enfim, gente, vamos falar da dor principal aí, que teve todo esse arco narrativo, que foi a Natasha, que teve toda aquela evolução. Vocês lembram? Fala-se. Oi. Eu queria lembrar, você ainda pulou eu e o outro aí, tá pra falar de cena impactante, tá bom? Ai, que burro, dá zero pra ele. É, meu, eu tô com raiva de vocês, tô sacaneando. Desculpa. Guardar com a Sarah. Para de me fuder na edição e bota logo ela pra falar a porra da edição. Fala, Sarah. Eu já vou ter o trabalho do caralho de pegar esses pedaços e botar antes. Eu esqueci, gente. É que eles estavam falando junto, eu achei que tinha falado, mas tudo bem, Sarah. Dá a sua opinião, por favor. Cara, de ser impactante. Seria... Não, pera. Não. Pergunta direito, Sarah. Sara, eu e o Otávio, tá? Não é só eu. Tá bom. Sara, a sua cena que mais impactou e Professor Hulk. Fala se ele tá na edição. Ok, a cena pra mim que mais impactou seria a hora que a Natasha morre. Porque foi, que nem a Aninha falou, foi aquela parte de entrega que ela foi leve. Ela foi tipo, porra, eu não tô me matando por nenhum... desejo egoísta, tô me matando por todo mundo. E quando a galera retorna de uma vez. Nossa. Que é quando o Sam vira e fala à sua esquerda, vem todo mundo. Mas uma das que entra, assim, é quando o Tony vira e pergunta, ah, esse é o universo correto que você falou? Aí o Strange vira e fala, olha, não vou dizer porque ainda, se eu disser, pode mudar isso. E a hora que ele depois mostra um pro Tony. Quando ele fez aquilo, eu já fiquei, ai, caralho. Essa é foda também. Ah, aquilo não, ali pra mim, fora que eu fiquei, porra, é ele que morre, merda. Cara, não. E essa cena, ela é muito, muito, muito, muito foda. Uma das cenas que eu acho que é pesadíssima nessa sequência é a Capitã Marvel segurando a mão do Thanos, tipo, de uma forma teoricamente muito maneira. Tipo, os dedos dele pra trás. E foi foda, né? Velho, aquela sequência inteira foi pesada. E depois o Tony, no holograma, virando pra filha dele. Ele falou, ah, eu tô fazendo aqui por via de dúvidas. E ele vira bem pra onde tá a filha dele. Eu te amo 1.000.000.000. E eu... E aí, neguinho vem me dizer que não chorou, não chorou. Ah, vocês disseram que não choraram? Duvido. Devia estar todo mundo só com lenço no olho. Ah. Não sei, talvez daqui a 15 anos, quando eu assistir com as lentes da nostalgia, eu chore. Ah, meu pai. É, mas enfim. Você sabe que, eu, pensando aqui, eu lembrei de um momento que tem a ver com o Tony. É ele, logo no começo, na nave com a Nebulosa, os dois fazendo lá uma brincadeira qualquer de... Como se fosse um futebolzinho de dedo, né? Sim. Aí ela vence e ele fala assim, ah, você venceu. E ela fica com uma cara de, como assim? O que isso significa? Nossa, que ele é muito fofo, cara. Eu gostei dessa cena. Eu gostei muito dessa cena. Eu gostei da relação que se estabelece entre eles. E eu acho que emendando nisso, até as cenas que eu achei mais impactantes visualmente, e vocês pegaram muito nas emocionais, eu vou trazer uma visual. Que foi, cara, a parte que o Homem-Aranha pega a manopla e ele sai soltando teia desesperado pra fugir da galera. E isso, ele vai é foda. Carona com a Valkyria, vai pulando por cima de um e as pessoas, tipo, todo mundo vai ajudando ele naquela jornada. E ele, tipo, é um moleque, tá desesperado. E aí ele cai, tipo, e ele abraça a manopla e ele só tem tempo de falar, tipo, morte, tipo, modo morte instantânea, e aquela armadura, tipo, protegendo ele de uma forma épica, aquela cena de luta onde ele praticamente não faz nada, ele fica parado e a armadura vai matando, tipo, uma centena de soldados sozinha, cara, vai se fuder, aquela cena é muito bonita. Eu gostaria só de voltar um pouquinho, porque a gente tava falando da Nebulosa, né, daquela cena do começo. E eu acho que é Karen Gillan, né, que chama a atriz? É. Karen Gillan. Ela merece reconhecimento, não só porque durante os filmes que a Nebulosa aparece, né, Guardiões 1, Guardiões 2 e tal, ela deu uma evolução bacana no personagem, que eu achei excelente, como nesse filme ela consegue mostrar que a Nebulosa se torna uma pessoa boa, se torna uma heroína, ao mesmo tempo em que ela continua extremamente ameaçadora, cara. É porque foda. Eu fico nervoso quando ela tá por perto. Ela é uma anti-heroína total, tipo, ela é do tipo que se precisar pra salvar o mundo, ela atira na nuca de qualquer um. Ela se precisar pra salvar o mundo, ela atira nela mesma, cara. Foi o que ela fez, né? Sabe o que ela é, cara? Ela é a famosa Big Titty Got Girlfriend. É foda isso mesmo. É foda, ela é foda, cara. Mas você sabe que tem outra cena dessas impactante que me deixou impactado logo no começo, que ninguém citou, e eu também não vi nenhum outro podcast que eu escutei sobre esse filme citarem. Foi aquela conversa, assim que o Tony chega, que ele tem aquela discussão com o Steve, que ele fala sobre, pô, eu queria botar uma armadura em volta do mundo, você não deixou, cara. Aí você falou que a gente ia lutar, e se a gente perdesse, a gente ia cair junto, e cadê você? Eu tava lá sozinho, pô, aquilo foi foda, velho. A gente perdeu e você não tava lá, puta que... Nossa, quando ele fala isso, eu tomei um soco no coração, cara. E é foda que aquele CGI, ou o ator ficou magro de verdade pra gravar aquela cena. Que o Tony Stark tá magro e tal. Cara, ficou muito perfeito, cara. Ficou doente. Isso, ficou muito... É desnutrido, né, cara? Desnutrido. E eu acho que a cena mais foda nessa sequência é quando ele chama o Capitão América de traidor, tira a armadura do próprio peito, que eu acho que tava estabilizando ele ali de algum modo... Tipo, dá na mão dele e fala, cara, se o Thanos aparecer, tipo, se você encontrar com ele, bota isso e se esconde e desmaia no chão, cara. Porra, que foi foda, cara. E o Capitão América fica com uma cara de cu inacreditável, cara. Gostei da atuação do Chris Evans. Não, todo mundo fica tipo, mano... É foda, cara. É que aquilo foi, aquilo foi muito foda. Aquilo ali no peito dele é o coração dele mesmo, tá? Aquilo ali é ele vivo, em geral. Não. O coração ele tirou no Homem Ferro 3, aquilo ali é só a armadura mesmo. É os nanorobô que fica ali. O coração mesmo, ele já tem, já não tem mais aquilo no peito. Aquilo ali é o que deixa ele estabilizado. Tanto que quando ele. Não, cara. Olha só. Mas você lembra do Homem de Ferro 3 que ele faz a cirurgia no final do filme? Ele faz pra tirar o reator Arc, pô. Aquilo que ele usa depois do Homem de Ferro 3 é só onde fica usando o robô pra poder ativar a armadura. Ele não precisa mais daquilo. Aquilo ali é só armadura. Você não viu que na hora que o... Porque o Guerra de Ultron, ele passa depois do Homem de Ferro 3. Quando o Homem-Formiga tira aquilo ali, ele começa a ter literalmente um taquicardia. Mas ele não tava no Guerra de Ultron, sabe? Ele voltou pro Vingadores 1. Ali é Vingadores 1. Ali ele ainda estava com o reator Arc, realmente. Ali deu... puxou o fiozinho e na moral. De novo. Nós não precisamos voltar pra Guerra de Ultron. Deixa ele quietinho ali. Guerra de Ultron, que é isso? Tem o melhor discurso do Gavião Arqueiro? Se você sair da casa, você vai ser... Não, você pode ficar aí e se esconder. Você pode sair e virar uma Vingadora. Melhor discurso do personagem. Cara, que merda, cara. Mas falando em Gavião Arqueiro... Ih, gente, a evolução do Clint no filme. Todo mundo concordou com essa parada de sair e virar o Ronin depois? Vocês entenderam o personagem? Ele ficou revoltado e decidiu acabar com as pessoas más que ficaram vivas depois do estalo, porque pessoas boas foram embora por conta do estalo. Eu quero ouvir o Nerdmaster, que o Nerdmaster da gente aqui, que pelo menos eu acho, é o que tem família, é pai e tal, tem esposa e tudo mais. Nerdmaster, se acontece contigo e você já era um super-herói antes, cara. Digamos que tem o Thanos e tal, rola o estalo e sua família toda inteira some e tal. Olha só, já teve um personagem na Marvel que fez isso, chama-se Frank Castle. É verdade. Então é verdade. O Ronin é um Frank Castle wannabe, só isso. Foi, sinceramente, eu tirei a importância dele nesse sentido, não porque eu nunca dei importância pro Gavião Arqueiro de qualquer maneira, então foda-se. O que acontece? Cara, aquilo ali é um justiceiro wannabe, cara. É o Ronin, Ronin é isso. Pelo menos no quesito filme. Na realidade, o Gavião Arqueiro do Ultimates, ele faz isso. É um Ronin também, cara. É verdade. Não, mas é demais. Mas a pergunta que eu vi não foi essa. Eu perguntei se você, como pai, na situação dele, sendo um super-herói e tal, pegando você, você faria teria uma atitude parecida? De ficar, matar todo vilão por aí? É muito difícil dizer que sim ou que não, cara. Porque eu, com certeza, perdendo minha família toda no estalo, eu ia ficar muito deprimido, cara. Não sei se, de repente, eu ia me dar uma sede assassina, uma gana de querer matar todo mundo. Não, acho que não. Sinceramente, acho que não. Entendi. Foi só isso que eu queria saber. Mas a gente já falou muito do Gavião Arqueiro e todo dia chegamos à conclusão que ninguém se importa com ele, tirando eu. tirando eu, né? Que merda. Ah, mas enfim, gente, acho que a gente pode falar finalmente agora dos dois grandes ícones desse filme, né? Que são o Capitão América e o Homem de Ferro. Querem começar por qual? Vamos começar com o Capitão América, porque o Homem de Ferro, já que ele é o que morre, né? A gente fala primeiro do Capitão América. Beleza. O que vive, na verdade. É, seu parecer sobre o Capitão América, então, Matheus. Sobre todos esses 11 anos de evolução do personagem. Olha, assim, eu achei o primeiro filme do Capitão América... é um filme de origem, né? Valeu por ter contado a origem, mas eu acho um filme bem chatinho, né? O primeiro Vingador. Aí no 2 ele dá aquele salto de qualidade, né? Puta que pariu, ainda é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, que é o Soldado Invernal, pra caralho. Seguido do Guerra Civil, que é foda. E eu acho que de todos esses filmes aí, eu acho que o Chris Evans se encontrou nesse papel, cara. Esse é o papel mesmo da vida dele. E as melhores cenas nesse Ultimato são com o Capitão América. A cena do martelo, a cena que ele luta com ele mesmo no passado, os discursos dele que ele faz, os discursos motivacionais do Capitão América, né? O fato dele ter dado... de Vingadores Assemble, porra! Ah. Podia ser gritando. O fato dele ter chutado tudo pro caralho e resolvido e viver a vida dele com a Peg mesmo, aparecer só velhinho pra entregar o escudo. Porra, as melhores cenas desse filme pra mim são com o Capitão América. Foda. Não, e o ator... Cara, pera lá. Ainda tem que falar de uma cena que ninguém falou ainda, hein? Hail Hydra. Caralho, aquilo foi foda, velho. Aquilo ali foi tão lindo de referência ao... Império Secreto. Secreto. O Império Secreto. Tipo, na hora que ele chega no ouvido, cara, Hell Hydra eu. Puta, é foda. Foi uma referência ao Império Secreto e foi uma referência ao Soldado Invernal, porque a cena que ele entra no elevador é quase idêntica, cara. Não, inclusive, não, é idêntica. Inclusive, até as pessoas que estão no elevador é a mesma que estão no... Tirando um ou outro ali, é a mesma. É o mesmo cara, o cara pega na arma igualzinho e tudo mais. É eu muito bom, juro, cara. Eu te juro que eu achei que ia sair outra porrada igual. Aí ele manda aquele lá, Hail Hydra, de caralho! E aquilo mostra a evolução do personagem, né, cara? Como o Capitão América convivendo nesse mundo e tal, ele deixou de ser aquele bananão bolachão e se tornou um cara um pouco mais malicioso, né? Pode crer, mano. Sabe que ali foi o momento Natasha dele. Aquilo ali é coisa de espião, é coisa de usar a cabeça. Ele podia ter dado porrada em todo mundo ali. Perder tempo, perder energia, coisa que ele não tinha disponível. Ele me solta... Exato. Hail Hydra. O meu queixo foi pro chão, eu fiquei, mas olha que danado. E a gente consegue ver, olha só, e a gente consegue ver a diferença dos dois personagens, porque até naquela cena que ele tá lutando com ele mesmo, que ele toma uma surra dele mais jovem, né, cara, que mostra que quando ele era mais novo, ele era mais forte e tal, por fato de estar mais novo e tudo mais, mas até aí ele usa malícia. Que ele fala do Buck pra poder enganar o eu do passado, que ele sabe que ele tinha problema e tudo mais. Falou, na verdade, ele falou uma verdade pra ver se, sabe, dava um jeito, porque o capitão daquela época tava acreditando que era o Loki, o que ele não estava errado de pensar. Não, sim. Mas a galera do Jurassic Cast, a galera do Portal Refil, eles falaram que essa cena seria uma referência ao Marta, lá do DC, quando o Super-Homem, quando o Batman, quando o Super-Homem, o Batman, nem lembro quem que fala Marta lá, que seria equivalente. Não é. Eu também não concordo, não. Eu acho que foram situações completamente diferentes. E pra mim, esse é o Marta que vale. Sabe? Que pra mim, isso aí foi. Eu gostaria muito que a gente não falasse dessas aberrações. Que isso, pô? Vamos falar de coisa melhor, tipo o traseiro do Chris. Não, o bumbum da América, né, cara? Olha, que aquele uniforme, ó. Caraca, cara. E é engraçado, o Homem-Formiga, igual o saco do Capitão América. Não, não é puxa saco, né? Ele tem o cara como um ídolo, né? Ele olha e elogia. Não, aquele uniforme ficou realmente... Ficou realmente bom na sua bunda e todo mundo, o quê? Como assim? É muito bom aquilo. Vai, Matheus, conclui, Matheus. Não, pai, é o que eu tô dizendo. As melhores cenas desse filme, pra mim, são com o Capitão América. Você já concluiu. E vai, Ana, por favor. O Capitão América nesses últimos 11 anos de filme. A gente fala da cena final depois ou depois? Depois. A gente tem que concluir. Mas você, Ana. Realmente, o Chris Evans, pra tanta gente, quem poderia pensar que aquele menino que tinha feito um tocha humana tão nhé lá no passado, desculpa, tá falando das aberrações, gente, perdão. Aquele menino que fez American Pie. Isso também, né? Já que a aberração... Aquele passado mal, que condena. Muito. Condena, assim, barra pesada. Mas quem diria que ele iria evoluir, se tornar... Eu consigo olhar pra ele e ver o Capitão América. Aquela coisa, assim, dos melhores predicados do Capitão América. Do cara correto, do cara que quer fazer a coisa certa. Escoteiro, sim, tudo bem. Mas qual é o problema? Eu também como biscoito de escoteiro, não tem problema. Vocês me permitem. Você ele também viajando pro passado. Né? Você ia querer comer um escoteiro também, né? Oh, meu Deus. Sazonzinha de escoteiro. Ele vai pro passado. Você sabe que me deu uma derrubada, né? Ele vai lá com o Tony, volta pros anos 70 pra pegar o Tesseract, porque pra variar tinha que dar merda, né? Toda óbvio. Coisa heist tem que ter algo dando errado, né? É. Aí eles deu errado, vamos procurar pegar o Tesseract um pouco mais pra trás. E ele e eles na PEG. Eles deram. Doeu, cara. Deram um tremendo desvio na linha do tempo lá, quando o Loki pegou o Tesseract, cara. Ah, mas isso é pra justificar a série do Loki. Por favor, Loki vivo me deixa feliz. Eles já deixaram claro que o Loki tá vivo em outra linha. Não quero saber se é furo de roteiro, não quero saber se criou... Não, eu não acho que é, eu não acho que é furo de roteiro. Aquilo eu acho que não é furo de roteiro. Eu acho que aquilo foi intencional pra poder trazer o Tom Hiddleston de volta no papel e pra ter um universo paralelo, porque... Quando o Loki pega o Tesseract e some, isso cria um desvio na linha do tempo. É, e dentro da série dele, pode ser que você desenvolva a coisa e você consiga, digamos, fazer voltar o Tesseract pra linha do tempo normal. entre aspas, muito normal, aquela que a gente já conhece. Mas isso é problema dos roteiristas. Eu quero só me divertir vendo Tom Hiddleston fazendo aquela carinha de mal, de sonso dele. Eu sou feliz. Cara de mal, de sonso é outro. Cara, e é muito engraçado. Mesmo sem o cara falar nada, você viu como é que esse filho da mãe atua bem, né, cara? Que quando será que se cai no pé dele, ele dá aquela olhadinha pro lado, pega e... saíra pela direita? Cara, é muito bom aquilo, mas vai, Ana, pode concluir. Eu fiquei completamente surpresa quando eu vi a Peggy. Era algo totalmente inesperado. Mas ao mesmo tempo faz sentido, né? Porque eles estavam indo pra uma base da SHIELD. E a SHIELD foi a vida da Peggy durante boa parte da existência dela. Uhum. Então fez sentido ver ela ali. Foi aquele momento de deixar o coraçãozinho apertado. Você tem uma missão, capitão. Volta pra missão. Você sabe que tem uma missão. Né? Não, deixa eu ver. É ali o momento em que ele decidiu no coração dele que se ele tivesse uma chance ele teria ficado com ela. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Ele passou o filme inteiro tendo lembranças com ela, sempre olhando o relógio. Então já tava tendo indícios que ele ia fazer arte. Não, não um filme inteiro, né, cara? Todos esses 11 anos, ele nunca conseguiu superar ela. Ele fala daquela cena que no começo do filme que ele tá dando aquela palestra, que inclusive é uma referência também ao Capitão América 2, onde quem faz isso é o Sam, né? Com a galera que volta da guerra. Ele fica fazendo aquele grupo de reabilitação e tal. E que tá junto lá, um dos irmãos russos tá lá, né, cara? E o criador do Thanos tá na cena também, né? Tá os dois lá. E ele fala pra galera superar e tal. Depois ele chega a comentar com a Natasha que ele fala isso pra todo mundo, mas ele não consegue superar. E quando ele fala dessa cena, você consegue ver a atuação do Chris Evans, que tá muito boa, a cara de quando ele fala assim, pô, eu tive alguém também que eu perdi e tudo mais, e tipo, ele tá falando da PEG ali, cara. Você vê ele a cara dele naquilo, né? Não, no Guerra Civil eles ainda... Alguém há 100 anos atrás. No finalzinho da cena, eles ainda tentaram, tipo, né, ajustar ele. Oi, Sara, fala. No Guerra Civil ainda tentaram arrumar um par pra ele, mas o amor da vida dele é a PEG. É, o amor da vida dele é a PEG. Mas vamos falar disso agora. Tentaram arrumar dois pares pra ele. O oficial, que seria a sobrinha da PEG, e o extra-oficial, que é o Buck. Que é o que vale, que pra mim é o que tá valendo. Mas, Ana, eu te garanto que se a J.K. Rowling fizesse os roteiros desses filmes, ele ficava com o Buck. Aí, sem caminho o tempo todo. Mas terminando de falar, pra gente poder passar pro Nerdmaster. Eu acho que não tem muito o que acrescentar, viu? O Rafael falou basicamente das cenas mais importantes. É foda. Foi. Eu senti que ele teve toda uma lógica durante a saga toda dele, nesse filme em particular. Ele foi fazendo o que tinha que fazer pra cumprir a missão. E ele realmente assumiu o papel do Capitão América dos quadrinhos, do líder, daquele cara que inspira, daquele cara que é capaz de levantar defunto pra cumprir as ordens e seguir ele até o fim do mundo. É, exatamente. Nerdmaster, por favor. E vocês sempre deixaram claro que ele é um líder e o Tony, ele era o princípio de que é um chefe. Só que ele foi se tornando um líder com o tempo. É, o Tony, no caso, ele era o Capitão América, no caso, ele era o líder de campo, né? É o famoso líder de campo. Quando ele está em ação e tal, é ele que lidera e tal. Mas enfim, né, Edmar, é você, cara. Capitão América, Chris Evans nesses últimos 11 anos, cara. Faça, presta sua homenagem. Eu, hein? Prestar homenagem pro Chris Evans. O Jimmy Thomas. Bom, olha só, do Capitão América, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu não tenho nada a acrescentar além do que vocês falaram, só que eu tenho uma coisa sim para acrescentar, porque é um negócio que eu quero aproveitar que este é um podcast onde eu tenho liberdade para falar. Foi editar, então o que vale é o que eu falar, foda-se. Mas é que, tem um bruta furo de roteiro, porque o Capitão Velho não podia estar na linha temporal do Capitão Novo, e peralé, piriri, pelo pão duro. Posso responder isso aqui? Posso, né? Então deixa eu responder assim. Não, mas pera. Eu ia deixar isso pro final, né? Mas velho, quer falar isso agora? Sou eu, vou não, te dar, seguinte. Foda-se. Velho, Nerdmaster, deixa eu esclarecer uma coisa pra você, Nerdmaster. É o seguinte. O furo de roteiro não é que ele não pode estar na mesma linha temporal. Ele pode. O furo de roteiro é ele ter testemunhado toda a cagada que aconteceu nessa linha temporal e não ter feito nada. Eu tenho uma resposta pra isso. Mas aí ele vai fuder com tudo, entendeu? Não, calma, gente. Correto. Não, gente, olha só. Tem uma resposta dos irmãos russos. Tem entrevista também de novo? Mas eu tenho que falar disso, gente. Eles falaram sobre isso. Falar disso. isso já do irmão. Não, mas deixa eu falar. O que eles falam é que o Capitão América, ele não estava naquela linha alternativa. Ele passou pra outra linha e lá ele viveu. Ele apenas, quando tava velho, ele voltou pra aquela linha. Inclusive, ele chega até a falar que o Capitão América, quando ele tava na outra linha, como ele viveu com a Peggy, ele chegou a atuar sim como Capitão América e por algum momento do tempo... Existiu sim dois Capitães América. Tanto que aquele escudo que ele traz, se você pegar pra ver o escudo que ele tinha, que o Thanos quebrou, e o escudo que ele dá pro Sam no final, é ligeiramente diferente o escudo. É um pouquinho diferente. Mas o que não faz sentido nenhum, ele tá naquela porra, aquele tronco, não faz não. Ele tinha que voltar pelo menos na maquininha. Né? Mas tudo bem. Isso é ignora, isso é ignora. Ele ter voltado no tronco é simplesmente licença poética. Não, sim. É, tá, eu falei, ignora, mas é demais. Vai lá, é demais. Deixa eu demais falar. Os irmãos Russos esqueceram uma coisa muito importante, que é show, don't tell. Mostra, não fala. É, tá bom. Vai lá, Netmaster, pode falar. Não, já falaram tudo que eu queria falar. E, ah, na verdade, eu queria falar mais é do Homem de Ferro. O Capitão América, pra mim, foi o... Vai ofender o Capitão América aqui na minha frente mesmo? Ah. Ai, caralho, eu não posso nem nessa merda desse podcast eu posso falar. Puta que me pariu. Vai, fala, tô brincando. Tô brincando, pode falar. O Capitão América teve um final digno pra mim. Eu comprei tudo que aconteceu com ele no filme e pra mim não teve nenhum problema de furo de roteiro. O Matheus, quando eu falei que é furo de roteiro, é outras pessoas que ficaram falando isso. Eu não vi furo de roteiro nenhum. Eu concordo 1001% com a tua explicação. Então, beleza, continue. Otávio? Cara, eu concordo totalmente com o que o Nerdmaster falou. Eu achei só até aquela parte do furo de roteiro, entre aspas, do escudo, que eu realmente não tinha nem corrido atrás de mais informação, porque foi o único ponto que eu fiquei tipo, ah, talvez não faça muito sentido, mas também licença poética, foda-se, deixa ele voltar com o escudo. Esse escudo vai ser necessário mais pra frente. Mas eu achei que a história dele fechou bem, cara. Eu achei que não faria sentido qualquer coisa diferente disso. Não faria sentido ele ter ficado no futuro, ele ter ficado na SHIELD. Cara, ele já tinha os meios pra voltar pro passado. E, tipo, ele, desde o começo do arco dele, desde os primeiros filmes, ele deixa bem claro que ele tá no futuro a contragosto. Ele tem aquele arco dos primeiros filmes de depressão, de que a SHIELD descongela ele. Ele mesmo fala, ele é um homem fora do tempo dele. Exato. Ele, nos primeiros filmes, mostra todas as cenas de que ele não sai da base da SHIELD, ele fica na base treinando, ele é só um soldado porque ele não tem vida, a vida dele ficou 100 anos atrás, ele sobreviveu pra servir, mas agora que ele tinha um jeito de voltar, não faria sentido ele ficar. Então, exato, eu acho e tem também aquela teoria que já é dentro do universo mesmo, do passado dele mesmo, que ele volta, tanto que é dito que a Peggy casa, só que ninguém sabe o nome do marido dela. Exato, e até o porquê dela não revelar pra ele. Eu acho que naquele momento onde ele vê a Peggy morta e até o lance da Peggy não se relacionar com ele, mesmo na idade avançada... Não, mas ela se relaciona, pô. Ele ia visitar ela e tudo mais. Ela tava velhinha de cama. Mas eu acho... Inclusive com alguns sinais de Alzheimer, viu? É, mas eu acho que existia, mesmo nessa época, um outro Capitão América que era o marido da Peggy e que evitava encontrar com ele do passado futuro, bem complexo. Nessa cena, inclusive, ele tava mesmo dentro do armário, né? Ele tava dentro do armário. Rindo. Tava rindo no armário, tava dentro do armário rindo. Eu acho que devia ser um rolê assim. Ele já sabia como ia acabar a história. Ele sabia que não poderia interferir. Cara, do jeito que o Capitão América é, ele contou tudo pra ela, porque ela sabia da existência do Capitão. Exatamente. Ela deixou claro. E ela, no final, como é a SHIELD, deu outra identidade pra ele. Fizeram o que precisava fazer. E os inclusive um novo escudo. Cara, se o filme desse essa explicação, eu aceitava. Eu aceitaria, mas... Ah, mas cara, tudo bem, cara. Não mostrou. Mas é que fica subentendido. Ele chega e fala. Cara, eu acho que... Então, eu acho isso tão... Como é que é a palavra? Tão instintivo de entender que eu fico meio assim... Exato, porque o lance que mostra é que até ele se aposentou. Ele teve, tipo, a vida. Ele serviu uma vida como soldado. Uhum. E quando ele volta pro passado, ele se aposenta e tem uma vida de aposentadoria. Tipo, ele viveu. Ele não teria o porquê se meter em nenhuma outra treta do passado. Porque a batalha dele, ele já serviu no futuro. Ele já salvou tudo. Exato. E ele já garantiu que vai ficar tudo bem. Então, nada que ele pudesse interferir no passado ia ter sentido. Cara, mas com isso, olha só. Mas... Aí tem aquilo que o Doutor Estranho falou. Tudo tem que acontecer. Exato. Ele não qualquer vai, coisa, gente, qualquer coisa que um Capitão América no passado interferisse, ele ia foder tudo, porque não ia ter o porquê de descongelarem ele no futuro se ele já tivesse no passado. Mas é que tá, gente, ele não foi, ele não voltou pra... O problema disso, eu entendo toda a explicação, até aceitaria se fosse o caso, se assim funcionasse a viagem do tempo da Marvel. Não é assim que funciona. Você não pode voltar pra sua, pro passado da sua linha, você tem que ir pra uma outra linha. Cara, a então, viagem do tempo da Marvel... É assim que funciona, vocês estão malucos. Não, cara, a viagem do tempo da... A viagem, velho, eles zoam o filme. Eles explicam inteiro. Isso, Paulo. Então, vocês estão falando errado, gente. Olha só, ele fala que você não pode voltar. Não. Você não pode mudar o passado. A Maga Suprema, ela deixa bem claro. Do lado, querido. Não, calma, peraí, não, olha só, não, nem assim não. Peraí, calma. Deixa eu entender, olha só. Deixa eu falar que eu entendi. Tem uma sequência de linhas do tempo que estão correndo paralelo, certo? Isso, mas então, quando você passa, então você pula, quando você viaja no tempo, você usa a máquina, você pula pra uma linha que tá no lado da tua. Você não viaja pra trás da tua própria linha. Viaja, tanto que a Maga Suprema explica isso pro Hulk de uma forma tão clara. Velho, a mestre anciã. Cara, ela fala isso não, cara. Ela fala, se você tirar a joia, você vai foder a minha linha. Eu não falo, você vai foder todas as nossas linhas. Ela fala, a minha linha você vai ser fodida. Ela vai foder a linha, porque ela explica ainda, ela mostra lá com a magia, que quando você volta pro passado, você tá na sua linha. A partir do tempo que você muda qualquer coisa, você criou uma nova linha. Aí ele fala, então a gente vai, e a gente volta e traz tudo que a gente pegar a partir desse ponto, porque daí ele não mexeu em nada, saca? Ela mostra que a linha que ele tá é a linha dele. Se ele tirar a joia, porque ela fala, ah, você vai tirar, vai fazer bosta, eu vou ficar sem a joia aqui, fodeu. Ele fala, não, eu vou tirar, mas eu vou voltar daqui a literalmente um segundo, e essa joia não vai ter saído daqui pra linha do tempo ficar imutável, entende? Cara, E ainda assim eles fodem a linha. O próprio Hulk falou, pra gente é 5 segundos, pra ele é o tempo que ele precisa pra deixar cada uma das joias, então, pra deixar o Mjolnir tudo no seu devido lugar. Exatamente. Então o Mjolnir ficou mais do que 5 segundos fora de Asgard, tanto que se brincar o não percebeu. Steve foi entregando na mão da Thor. E ainda assim eles fodem a linha. Parabéns. Tá bom, gente. Se a gente entrar nessa ciranda de viagem, o tempo já vai ficar mais uma hora aqui. Já parou pra pensar? Peraí, como é que eles fodem a linha do tempo? Porque eu caí o grupo, e voltei. O grupo do Capitão América volta pra pegar o Tesseract. Eles pegaram o Tesseract ou foi o Loki que pegou? Eles tiveram então, que voltar. Eles voltaram no passado, pegaram o Tesseract e foram de volta. O que aconteceu com o Loki? O Loki sozinho abriu uma linha temporal. Isso, dele. Exatamente. Ele tem uma linha particular, mas isso não move a outra. Uma linha particular. Isso, eles não estragaram nada. Tanto até que. Isso justifica a série do Loki. Eles não fuderam a linha do tempo principal do filme, mas não, eles fuderam aquela linha. Gente, vocês estão loucos, gente. Olha só, a máquina do tempo que o... Olha só, só pra gente poder concluir. A máquina do tempo que o Tony Stark faz, inclusive aquele bracelete, aquele pulseira, sei lá o que vocês quiserem chamar, ele fala, aquilo é um GPS temporal, pra eles saberem qual linha do tempo é a deles e qual eles estão, gente. Vocês estão ficando malucos. Não é linha temporal, não. Cara, senão você tem que desconsiderar tudo que a própria Maga Suprema explicou pro Hulk. Mas vocês estão... Ou vocês entenderam errado o que ela quis dizer. Porque ela tá falando sobre a linha do tempo dela, que seria destruída se ele tirasse as porras da joia e não voltasse. Ele fala, não, não vai ser porque eu vou voltar do momento que elas saíram. Aí ele não fala, né? Mas. Se eu entendi direito, a Maga deixa claro a existência de linhas paralelas, da possibilidade de existir linhas paralelas. Tanto que, se você tirar a gema, daqui pra diante o futuro vai ser alterado, porque lá no futuro a gente vai precisar do olho de Agamotto e ele não vai estar mais existindo. Tá, olha do só. Que o Hulk contorna dizendo: não, eu vou devolver antes que isso aconteça. Exato, mas eles não conseguem devolver. Eles não conseguem devolver. Porque, olha só, qual foi o final do primeiro filme dos Vingadores? O Loki vai preso pra Asgard com Thor. Como é que o Loki vai preso pra Asgard com Thor se ele pega o Tesseract e some? Eles criaram uma linha... que na série do Loki ele não vai devolver o Tesseract? É isso e eles criaram uma linha alternativa. Não, olha só. Eles fizeram exatamente o que a Mestra Suprema disse pra não fazer. Olha só, o Hulk explica. O Hulk explica que, olha só, aquilo que o... Matheus, só pra você entender. Aquilo que eles fizeram de prender o Loki ainda pleno. O Hulk, quando ele explica, ele fala que quando você acontece, quando tem um evento que acontece no passado, o seu futuro se torna o seu passado quando você volta. Então, por exemplo, aquela hora que a Gamora, que a Nebulosa deu um tiro nela mesma, a Nebulosa do futuro não sumiu. Ela continua lá, tá entendendo? Sim, então a Nebulosa da outra linha temporal que não existe mais, mas essa Nebulosa existe. Eu entendi isso, Koala. O que tu não entendeste é que eles não pegaram o Tesseract no final do Vingadores. Eles tiveram que voltar pros anos 60. Ah, sim, então, aí eu... Então, o Tesseract que eles têm que devolver pra linha do tempo, eles devolveram pros anos 60. O Tesseract O Tesseract do final dos Vingadores, o Loki pegou. Eles já criaram outra linha temporal. Mano, aquilo ali é a linha temporal do Loki. É aquilo que explica que o Loki tá vivo. É, gente, só pra contribuir com uma informação. A Disney+, mais, né, que vai ser o serviço de streaming da Disney, vai lançar diversas séries da Marvel. Entre elas, tem uma série que se chama What If? O que aconteceria se? Que é igual nos quadrinhos. Dentro dessa série, que vai ser uma animação... Que vai ser uma animação com os atores, que vai se passar no universo do MCU. Inclusive, quem vai dar voz aos personagens são os atores. O Chris Evans vai voltar pra dar voz ao Capitão América e tudo mais. Vai ter uma série contando sobre o que aconteceria se nas outras linhas que eles vão contar essas ramificações de diversas linhas que teve, o que aconteceu em cada uma delas. E que vai ser o What If no filme, né? Tirando a linha que o Loki pega o Tesseract e some, as outras não tiveram nenhum tipo de modificação. Se passou 5 segundos. A linha do tempo que o Thanos desaparece e vai pro futuro teve. Porque é uma linha do tempo onde o Thanos não tá mais lá. Onde o Thanos não existe, porque o Thanos morreu. Mas, enfim, eu acho que... O tempo tá dor na cabeça. Dá. É por isso que eu odeio filme com viagem no tempo. Olha só, Joaninha, eu fui ver o filme do Dexter, cara. Do desenho do Dexter, que tem viagem no tempo, e fiquei com dor de cabeça. Você quer saber uma coisa engraçadinha que eu li hoje? Uma entrevista com a Karen Gillan, com a Nebulosa. Uhum. Pra quem não sabe, ela já tinha experiências com viagem no tempo, né? Porque ela foi companion do Doctor Who, do Matt Smith, o 11º Doctor. Ah, é. Ela? É ela, a ruiva. É ela. Peraí, a Gamora. Ah, nossa, eu confundi. Nossa, eu confundi. É a Karen Gillan, ruivíssima, belíssima, que era companion do 11º Doctor. E ela diz assim que ela tá chutando a própria bunda até agora, dizendo, pô, eles fizeram 1 bilhão de referências a filmes e outras coisas da cultura pop sobre viagem no tempo. Eu falei, não me ocorreu falar de Doctor. Não tinha lugar melhor pra se mencionar contradições e outras cositas envolvendo viagem no tempo. É verdade. E aqui que o Doctor Who. E ela, vocês deixam escapar. Eu falei, pior é que se eu tivesse falado, o povo provavelmente compraria a ideia. Uhum, é verdade, deu mole. Citaram o Doctor Who mesmo, né? Eu acho até porque ninguém pensou nisso, até porque é uma série britânica, né? Os filmes que eles falaram ali eram todos dos Estados Unidos. Inclusive, Duro de Matar. É porque Doctor Who é chato pra caralho. É isso. Não faz isso, não. É essa, Matheus, só a título de curiosidade, assim, na minha opinião sincera, vai pra puta que te pariu. mas enfim, a Sara deu uma opinião sobre o Capitão América, Sara, nesses 11 anos? Não. Pode dar a sua então, pra gente poder passar pro Homem de Ferro. Ok, sobre o Capitão América, ele teve toda uma evolução, que é o que já foi comentado por todo mundo, que ele passou daquele fato que ele era só um soldado com o soro do super soldado, passou pra Capitão América, teve o congelamento, ele se tornou o homem fora do seu tempo. A evolução dele todo dia foi em cima. Porra, eu não queria estar aqui, mas já que eu estou aqui, eu tenho que fazer alguma coisa pra manter isso aqui. Mas ele passa o tempo todo nesse pensamento que ele queria voltar, ele queria ter uma chance. E isso fica muito na cara quando eles passam 5 anos, eles vão atrás do Tony, e o Tony tá com uma filha. O Tony casou com a Pop... casou com a Pepper. Isso, ele até já estava casado, né? Não, eles iam casar no Vingadores 1. Ele pediu ele em casamento. Vingadores 1, não. Vingadores 1, não. Guerra Civil. Guerra Infinita. Caraca. Tipo, ele casou, ele teve uma filha. O Tony teve a vida que o Capitão América queria. Tanto que durante o filme tem várias situações, mais do que o normal, que ele relembra a Peggy. Uhum. Aí, tanto que na hora que ele vai se despedir do Bucky, o Bucky fala, não, você tá indo, então a idiotice tá indo junto. Na hora que ele fez aquilo, eu falei, ele vai fazer merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. E Então, a evolução dele é de uma, foi mais uma evolução como ser humano pessoa do que uma evolução como herói, porque o quesito herói dele sempre manteve justo, a ética dele, o caráter dele. Durante os anos foi trabalhado a humanidade dele e como ele se tentava se alocar no meio daquilo. Essa é a minha opinião sobre o Capitão América e como foi fechado a vida dele dentro desse ciclo do MCU. É verdade. Dando a minha opinião rapidinho, só pra gente poder pular pro Homem de Ferro. O Capitão América, ele passou desde a época que ele entrou no exército até ele voltar pro passado, ele só passou servindo, né, cara? Ele não teve, como todo mundo já falou, não vou repetir o que todo mundo já disse, né? Que ele não teve vida social. Ele foi o personagem que só serviu o tempo inteiro, ele só tinha isso, né? Ele só sabia isso, o cara não tinha mais família. Assim como a viúva, a família dele ali era os Vingadores ali, né? Onde ele encontrou a casa dele e tal. Mas eu só queria apontar um fato que ninguém, que a gente não comentou aqui, mas ele devolveu todas as joias pra as realidades, tudo mais e tal. E a joia da alma, cara? Como é que foi encontrar o Caveira Vermelha lá? Cara, já foi explicado. E a torta de climão que ficou? Não, já foi explicado isso. O Caveira Vermelha se tornou uma entidade. Se brincar com Sarah, mas você acha que ele é que ele vai confiar? Vai confiar no ex-nazista? Mano, é que nem o Caveira Vermelha se tornou uma entidade. Ele não pode ter acesso. Não, sim. A gente sabe disso. A gente sabe. E o Capitão América vai confiar no que ele fala, que ele vai falar. Ele vai falar assim: olha só, cara, eu já fui mesmo o Caveira. Ele vai ficar igual o Bran. Ele vai falar: eu já fui o Caveira Vermelho, mas eu não sou ninguém. Eu só fico aqui cuidando da joia e tudo mais. Blá, blá, blá, blá, blá. E o Capitão América vai olhar na cara dele e vai falar: fala assim, peraí. Você quer saber como é que é essa cena? Vou te explicar. Eu expliquei essa cena no J-Wave uma vez, né? Que o J-Wave também fez um episódio de Vingadores. Uma edição foda, porque o coitado do Juliano gravou cada pessoa separada, depois ele teve que se foder na edição. Tipo eu, vou me foder aqui, mas tudo bem. Mas aí o que que acontece? Como é que foi essa cena? Eu vou representar ela pra você, se você me permite. Só um instante. Por favor. Você sabe que a Caveira Vermelha, quando vai recepcionar a pessoa que tá lá indo buscar ou entregar, no caso... Ah, eu sei o que é que o... Ele chega encapuçado, né? Só depois que ele dá uma levantada no capuz e mostra a carona dele, né? Sim, aí, sim. Então o Caveira vê a pessoa vindo. A pessoa não vê o Caveira, mas o Caveira vê a pessoa vindo. Aí o Caveira tá lá no cantinho dele e ele... Puta merda. Então tá bom, ele tá vindo, né? Eu tenho que fazer isso, né? Poderes infinitos que me botaram nesta merda. Eu tenho que fazer isso, né? É, tá. Então tá bom, peraí. Você que veio sobre a joia da alma. O que você deseja? Não, não quero trazer, eu não quero pegar não, eu quero trazer. Ah, trazer? Tá bom, meu filho, joga ela merda ali, tá bom? Tô tranquilo, tá bom, tá. Deixa aí no não, cantinho. Não tem que pegar alma. Não, meu filho, aqui não é no refund, aqui não tem devolução da mercadoria, não. Você joga a merda, a joia ali e vai-te embora, tchau! Nunca te lavar, se fuder! Sempre com o carro pra baixo. Ele... Você acha que o Caveira vai botar a cara pra... Não, não, e detalhe, isso se ele não fez, faz uma pedrinha, né, cara? Agachado, só veio a voz. Falou de trás da rocha. Agora eu tenho um ponto complexo. Não, não, na verdade eu pensei no negócio completamente fora. Ele vai voltar pra entregar a joia. Ele ia voltar antes da Natasha do Trilhinho do Tempo se matar? Ele não. Chega e fala: oh, Não. Ele tem que entregar depois. Ele não pode entregar. Ele tem que entregar depois que foi pego. Teoricamente, o que aconteceu foi: o Clint pegou a joia, saiu dali e ele chegou. Ah, que bosta. Eu tenho uma muito. Pergunta pior. Pelo menos numa outra linha do tempo teria outra Viúva Negra viva, sossegada. Olha só, eu tenho uma pergunta pior. Não é, o meu problema não é a joia da alma, que a joia da alma acabei de resolver pra vocês. Caveira se chama. É, verdade. Fala, ele fica até corcunda pro capuz não levantar nunca, tal coisa. Ah, meu filho! Qual é o seu nome? O capitão. Ô, Nerd Master. É devolver a pedra, devolve essa merda ali, foda-se, vai se embora. O Nerd Master, o Caveira Vermelha ficou igual o ET Bilu, ficou três passos. Mas aí, o que acontece? O problema meu não é devolver a joia da alma. O problema meu é devolver a joia do espaço sem o Tesseract, a joia da mente sem o cetro e devolver a porra da joia da realidade no cu da... Na Natalie Portman. Na Natalie Portman, é verdade, é foda, né, cara? Pegou um expositório. O Nerd Master, sabe que eu desenvolvi uma teoria de que se eu tivesse com a mesma tarefa do Steve, o primeiro ponto que eu iria devolver seria a Olho de Agamotto, porque a anciã, ela também já tem poderes e portais e outras coisinhas. Ela pode ter servido ali de atalho pra ele conseguir fazer essas devoluções mais difíceis. Ah, mas você acha que o Steve pensou nisso? Pensou nada! Ele pensou, a única coisa que ele foi, ele passou na terra, comprou vaselina, pegou a joia e falou, na teleporta, agora é a sua vez. Olha só, na minha opinião, todas as joias foram devolvidas no modo aleatório. Foda-se, a primeira que foi a última foi a do Tesseract, pra ele poder ficar lá com a pele. É só devolver. Essa também é a única coisa que eu pensei, que ele deixou o Tesseract por último, botou lá, quer dizer, ele não voltou pra época que ele foi congelado. Eu acho que voltou pra época que ele foi congelado, hein? Porque, olha só. Pra poder devolver o Tesseract no lugar, no tempo certo. Não, olha só, gente, calma aí. Aquela cena da Peg, que ele vê a Peg, aquilo foi uns 20 anos depois que ele foi congelado, não foi muito tempo, não foi pouco tempo, não. A Peg, ele estava meia velha já, ele voltou pra época que ela era jovem. Você acha que ele deu esse mole? Ele voltou na época da Segunda Guerra. Ele voltou quando ele foi congelado. Aqueles carros que aparecem aqueles carros que aparecem quando ele tá abraçado lá com a Peg, aqueles carros são do começo dos anos 50. Só levar em consideração que ele tinha joia na realidade no mundo. Não, ele pode ter deixado. Ele foi congelado. Ele foi congelado em 1945. Logo após o congelamento. Peraí, gente, ele foi congelado. Ele foi congelado em 1944-45. Aqueles carros são do começo dos anos 50, deve ser 49-50 por ali. Sim, isso aí eu já imaginava que ele ia voltar quando o eu dele congelado estivesse congelado. Sim, ele voltou quando o eu congelado dele estava congelado. E como o eu congelado dele passou os próximos 40 anos congelado. O fato de existirem dois Steves na mesma linha temporal é irrelevante, porque um tá picolé e o outro tá vivo. É verdade, temos um ponto. Mas enfim, agora vamos passar pelo prato principal daqui, né? É o que todo mundo quer falar, é o que todo mundo tá aqui. Vamos falar sobre Homem de Ferro. Vamos falar sobre... Eu ia falar sobre o elefante na sala, mas o elefante na sala é um adjetivo ruim. Mas enfim, Ned Márcio, por favor, cara. É bom mesmo você não falar do elefante na sala, senão eu me sinto pessoalmente ofendido. Então, vamos falar sobre o elefante na sala, né, Master? Você que queria falar, disse que tinha coisa pra poder falar do Capitão América, do Homem de Ferro. Por favor, introduza o Homem de Ferro nesses 11 anos de Marvel. Cara, os dois personagens são icônicos, tanto o Capitão quanto o Tony Stark, né? A gente tem que levar em consideração duas coisas. Em primeiro lugar, o Tony Stark foi quem começou a merda toda, porque afinal de contas... cronologicamente falando, o Homem de Ferro é o primeiro filme da Marvel. Uhum. Da Marvel. Tudo bem. Ah, tem o Incrível Hulk. Mas o Incrível Hulk é da Universal, não é da Marvel. E de qualquer forma também, o Homem de Ferro 1 se passa antes do Incrível Hulk, pô. Sim, então ele começa mesmo. Mas tudo bem. Então é o primeiro filme da Marvel. E todo mundo sabe, ou deveria saber, que aquela história do Eu Sou o Homem de Ferro no final do Homem de Ferro 1 é improviso do Tony Jr. Uhum. Então, cara, terminar o ultimato com Eu Sou o Homem de Ferro, que ali, entre aspas, terminou a participação do Downey Jr. naquele filme, né? Foi ali que acabou o Tony Stark. Porra, foi foda. Terminar com Eu Sou Homem de Ferro como começou com Eu Sou Homem de Ferro, pra mim, fechou o ciclo, né? E número 2, estamos falando tanto na parte do Thor, quanto na Viúva, quanto no Capitão, que todos esses personagens dos bastiões, né, dos fundadores dos Vingadores, tiveram uma crescendo, né, uma construção de personagem durante a vida deles no filme. E o Homem de Ferro não é diferente. O Homem de Ferro no Homem de Ferro 1, o Tony Stark no Homem de Ferro 1, era um filho de uma puta arrogante, escroto, nojento, adorável. Mas ainda assim... Adorável, mas nojento. Um filho da puta, escroto, egoísta, nojento, narcisista. Aham, mas bem carismático mesmo. Né? Agora, você compara este Homem de Ferro com o Homem de Ferro do Ultimato, com o Tony Stark do Ultimato, nem vou comparar com o Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro nem é comparável. Eu tô falando do personagem Tony Stark. Cara, ele virou um cara completamente diferente. Ainda um filho da puta, arrogante, egocêntrico do caralho? Ainda, mas porque é o Robert Downey Jr. Aquilo ali não é o Robert Downey Jr. sendo Robert Downey Jr. Mas dá pra perceber que aquela toda prepotência do Homem de Ferro 1 morreu, miou. Ou pelo menos reduziu uns 90%. Porque o Tony Stark do Ultimato é pai de família, é responsável, sabe que se ele não fizer as coisas da maneira certa, vai dar merda pra todo mundo. Então, cara, tudo que ele fez lá foi planejado. Algumas coisas foi meio no improviso, algumas coisas foi meio no improviso. A história dele tirar as gemas da manopla do Thanos pra ficar na armadura dele foi chute, improviso, o caralho é quatro. Porra, não dá pra negar mesmo. A transformação do personagem do Tony Stark foi, na minha opinião, a mais contundente, a mais contrastante de todos os personagens da Marvel. Eu concordo totalmente com o Nerdmaster, velho. Ele tem até a construção dele ser um cara arrogante e ele, tipo, passar pelo vale de... passar pela depressão profunda e depois do Vingadores, quando ele tem aquela visão e ele entra no desespero e ele virar um cara completamente neurótico e até ter no Homem de Ferro 3 aquelas 1 milhão de armaduras guardadas embaixo de casa e tá sempre achando que o mundo vai acabar e que vão vir atrás dele e no final ele tá certo, cara, e o lance dele conseguir se redimir no final, redimir entre aspas, mas conseguir cumprir o objetivo dele de eu preciso salvar todo mundo, porque o objetivo dele no final foi que ele precisava salvar o mundo, ele queria salvar todo mundo e manter todo mundo bem a qualquer custo, que é até uma frase que ele repete várias vezes durante o filme, que é custe o que custar, não importa se eu vou morrer, não importa o que vai acontecer. E a história também de botar armadura no mundo inteiro, né? Ele é verdade. Ele tá. Esse é um trauma que ele pega depois do Vingadores 1, né, cara? Que ele fica com aquela porra daquela síndrome. É isso. Não, a visão ele chega no Vingadores 2, mas ele fica com aquela síndrome desesperada e tal, que ele, quando ele percebe que ele é só um humano num mundo de criaturas fantásticas, de deuses e tudo mais. E depois do Vingadores 2, que tem a tentativa dele de proteger, de fazer algo que vai proteger o mundo inteiro. Depois que ele tem aquele confronto com a Feiticeira Escarlate, né? Que aí resulta no Visão, que é mais merda acontecendo. E depois tem Guerra Civil, que é quando tem a cisão entre os heróis. E aquilo foi toda uma jornada pra levar ele onde ele chegou, né, cara? E sim, que foi, hein, foda. Que foi foda demais. Isso é maravilhoso de você ver, porque é uma parada que eu já achava foda quando os filmes dele lançaram, antes de saber que teria todo esse arco, a personalidade do Tony Stark, eu acho que foi o que trouxe todo mundo pra Marvel, saca? Tipo, aquele herói que não era bem o herói, o cara que ele era foda, e ele sabia que era foda, e que não tinha medo, porque a gente tava doutrinado, principalmente a massa, porque a gente que já é mais nerd, aspas, e que tá mais acostumado com esse universo dos quadrinhos, já conhecia um pouco mais. Mas a galera do mainstream não fazia ideia, tinha do herói era o Super-Homem, o cara da identidade secreta, que é uma coisa mais infantilizada. E aí quando apareceu o cara que tipo, é um milionário playboyzão mesmo, que come todo mundo, que zoa pra caramba e que tem o superpoder mais pra se mostrar como fodão, porque os primeiros filmes é ele, tipo, esfregando o pau na cara dos outros. Eu tava até pensando nisso antes de começar a gravar o podcast, que os primeiros vilões do Tony Stark são inimigos pessoais do Tony Stark. Não existiam grandes vilões que queriam destruir o mundo, eles iam destruir o mundo, mas mais porque eles queriam mostrar que o Tony Stark não era um grande herói do que porque eles queriam realmente acabar com a humanidade, saca? Ou porque o Tony Stark furou um encontro no terraço, né, cara? Também virou um vilão. No Tchau 3, a premissa é essa. O cara virou vilão porque o Tony Stark não foi encontrar ele no terraço, como falou aqui. Exatamente. E furou. E o outro virou vilão porque o Tony Stark sacaneou o pai. E é sempre, tipo, o rolê dele era um rolê muito egocêntrico. E ele se tornou esse cara que se sacrifica por todo mundo e literalmente, tipo, deu a vida pra salvar e resetar o mal da humanidade, saca? Isso foi foda. Foda. Sara? Ok, sobre o Tony. Cara, é como o Nerdmaster, ele fez um apanhado total em cima do Tony, porque começou aquela coisa extremamente egocêntrica e ele foi diminuindo conforme as conspirações, as coisas, quando ele tem a visão do que pode vir a acontecer. Aí ele foi diminuindo. Pelo menos uns 90% daquela coisa metida dele foi embora. O que ficou, possivelmente, seria parte da construção de Tony Stark que o Robert fez. pra chegar àquele ponto, porque o Tony que tá, que o Tony que foi passando pelos filmes, ele foi se preocupando. O primeiro nível de preocupação dele é nem, pra mim, ele sempre preocupou com a Pepper, mas não há tanto de, oh meu Deus, a qualquer momento ela pode morrer, porque a Pepper sempre foi mais no canto dela. A primeira preocupação fixa dele se chama Peter Parker. Porque sim, quando ele viu que aquele menino podia ter se fudido, ele ficou preocupado. E quando, literalmente, ele morre nos braços dele no Guerra Infinita, foi o maior peso que ele teve. Porque o Peter tinha ele já como uma figura paterna que ele não teve, além que ele deve ter... Ou ele deve ter ficado quieto, ou ele deve ter chegado na tia May e falado, ó, morreu, virou porra. Não, a tia May sumiu. Todo o elenco do Peter Parker sumiu no estalo. Menos então, mal, mas o lance é que tem até uma cena bem impactante, é quando ele acaba de retornar, a primeira coisa que ele fala pro Capitão América é, eu perdi o garoto. Tipo, antes de qualquer coisa... essa parte do perdi o garoto, eu perdi o garoto. E aí, tipo, você fala, caralho, velho, ele ficou muito mal, porque ele tava, tipo, preso a morrer no espaço. E não! E outra coisa que a gente tem que falar é que quando eles vão pedir ajuda pro Tony, que eles falam que chega o Homem-Formiga, aliás, veio do rato, né? Mas tal, que todo mundo concorda que ok, isso pode acontecer. O maior herói da Marvel, Mickey Mouse. Filha da puta! Verdade, cara! Eu não tinha pensado... Danger Mouse? É, mas você não notou que é reverendo Disney e tal? É referência, a Disney salvou, mas enfim. Eu não tinha pensado nisso até agora. Que desgraça. Ah, tivemos a reação ao vivo a explosão de cabeça. Mas enfim, só concluindo, Sarah, rapidinho, pra depois você terminar. E só aumentando e fazendo o que a Sarah tava falando, que a gente tem aquela cena também, né? Que quando eles vão pedir ajuda pro Tony Stark, que o Tony Stark, entre aspas, enorme, de todos ali, é o que depois do estalo mais ficou tranquilo, porque ele não teve tantos problemas, que a Pepper continua lá. O amigo dele... Não, o amigo dele sumiu. É, o Máquina de Combate... Não, o Máquina de Combate tava lá, que é o melhor amigo dele. Então, eu não sei se o John Favreau ficou lá também. Eu não sei disso, mas... Também era super amigo dele, tava com ele. E aí, cara, aí depois que ele fala, não vou mexer nessa porra, puta que pariu, tomar no cu e tal, lá. E quando ele vê, ele só decide mesmo ir ajudar quando ele vê a foto com o Peter. Aí ele, puta, o moleque. Aí ele tem um... Na verdade, foi quando ele fez o... Não é nem experimento, nem protótipo. Quando ele fez um... É, ele fez simulação. Não, sim, mas ele fez a simulação depois ele veio a foto. Mas ele fez... Ele foi fazer a simulação, Sarah, depois que veio a foto. Claro que ele mesmo deixa claro que ele faz a simulação mais como um desencargo de consciência. Sim, então, sim. Então, ele tava pensando no Peter. Não, vamos lá, vamos tentar fazer essa porra aí, mas ó, fica tranquilo, eu sei que não vai dar nada, pode fazer, mas fica tranquilo, vai tranquilo, faz tranquilo. Aí vou lá e deu. A consciência dele era justamente ele ter certeza que não existia nenhuma chance dele reverter o que aconteceu. Isso, exatamente. Exatamente. É verdade, eu concordo 100% com o Otávio. Nessa hora, o que o Tony fez é o seguinte, o Homem-Formiga já chegou, né? Falou, não, tem o túnel quântico, se a gente pegar ele, viaja no tempo, tal coisa. Aí o Tony já falou, puta que pariu, tu tá confiando nessa merda do túnel quântico, isso aqui não vai dar certo, eu já tentei essa merda, isso não funciona. Aí ele chegando em casa, pera lá, será que essa merda não funciona mesmo? Ô, sexta-feira, vai da bodega aí ao contrário, faz outra coisa. Ô, meu Deus! Oh my God! Oh, fuck! Vai, Sarah, conclui. Velho, o fato dele ter perdido o Peter foi, acho que, o peso maior que ele teve, porque ele prometeu, ele de alguma forma prometeu que ia cuidar dele, e no final foi. E teve toda aquela cena, ai, Sr. Stark, não tô me sentindo bem. Tanto que quando o Peter volta e o Peter pensa, aí vê o Doutor Estranho, aquelas faíscas dele que ele faz, a primeira coisa que ele fez, que o Tony não é de fazer isso, dá um abraço nele. Além do fato também que ele viu a Pepper usando uma armadura que ele fez, que é a armadura de resgate. Foi todo um momento trabalhado pra ele também ir leve e de boa. Então, na hora que ele deu o estralo, foi tipo, pô, eu tô fazendo isso pra evitar de aquilo que eu tive premonição, que eu vi, não sei o que, não acontecer. Então é isso. Joaninha? Gente, o que eu vou falar do Homem de Ferro? Eu conheci esse personagem na época dos desenhos desanimados. Tony Stark, tira onda. Que é cientista espacial. Bota a música pra tocar aí, Nerdmaster. Bonita, tira onda. Que é cientista espacial. Mas também é homem de ferro. Ele é atônico, genial. Dura, madura. Homem de ferro. É minha cura. Homem de ferro. Ah, filha da puta. Ai, que encrenca que eu arrumei. Não, mas é sério, esse é a minha primeira visão do Homem de Ferro. Então, eu posso dizer que eu cresci vendo histórias do Homem de Ferro, mas eu não cheguei a ler muita coisa dele. Quando eu comecei a ler quadrinhos, eu vi uma história aqui, uma história ali, sinceramente, não me empolgava. Não me empolgava. Eu caí mesmo da cadeira no dia que anunciaram a Marvel está produzindo o filme do Homem de Ferro e, na sequência, quem tinha sido escolhido para ser o personagem. Porque o tanto que eu sabia do Cabeça de Lata e o histórico do Downey Jr. foi simplesmente... Meu Deus, casou. Isso aqui casou. Vai ser lindo, divino, cara, maravilhoso. Tony vai Pinga. Ser... Era o Tony Pinga, cara, na época. Né? Para pensar, o Robert ele saiu de uma fase tensa da vida dele e foi literalmente Sim. resgatado pelo ser Homem de Ferro, pela Marvel. Eles deram uma chance que ninguém mais queria dar pra ele. Tanto, e foi o melhor casting possível, né? Tanto que o salário dele no primeiro filme foi baixíssimo. Não, e quem deu essa chance pra ele era o cara que fazia o Máquina de Combate, né? Que ele que deu a ideia pra Marvel de chamar o Robert Downey Jr., que eles eram muito amigos. O primeiro cara que saiu ficou puto no segundo filme que ia ganhar menos. Ele deve estar mais puto ainda hoje. Não, hoje em dia ele deve. Hoje em dia ele dorme mordendo o travesseiro. Ele pensa, Vingadores Ultimato, quase 2 milhões. Se bem que se você vê uma foto do cara hoje em dia, você percebe que ele jamais caberia dentro de uma armadura. Velho, o Robert, do primeiro filme até agora, ele é um dos maiores salários que tá tendo em Hollywood. Mas nem da Marvel, do MCU, é de Hollywood. É, tinha que demitir esse cara mesmo, gente. Acabou, né? Não, não, nem demitiu. O próprio Robert falou que já queria. Não, ele tá velho também. Eu tô brincando, mas ele tá velho. Você vê o Robert no filme. Ele porque pros outros, ele tava pintando a barba e tal. Nesse, ele já deixou a barba no natural dele. Já dá pra ver o grisalho dele. O cabelo dele não é mais aquele castanho escuro, já tá ficando quase um aloirado. Uhum. Então ele já tá com uma idade boa. Então agora ele vai agora, como é que fala, aproveitar os louros que ele conseguiu durante os anos, ou ele vai partir pra outras coisas também. Não, e ele se tornou praticamente um embaixador da Marvel, né? Ele empresta o carisma dele não só ao personagem, mas também nos trabalhos de divulgação. Toda vez que você vê algum programa de entrevista que vai ele ou os outros atores, ele sempre dá show, né? Ele consegue usar esse carisma de um jeito brilhante. Uhum. E isso tudo tem essa questão também, a idade, o cansaço, porque é pauleira. Ele tem filhos que acho que agora estão na fase dos 8, 10 anos de idade. Quer dizer, é uma idade que ele também deve estar querendo aproveitar mais, ficar mais próximo das crianças, né? Então, realmente era a hora dele dizer adeus ao personagem. Isso daí já estava meio contado. Em termos de narrativa, ele saiu como o herói que ele achava que ele não era. Ele saiu de peito aberto, com aquela sensação de dever cumprido em todos os sentidos, no sentido do personagem, no sentido do ator. Sim, foi uma redenção geral. E dá pra imaginar agora os impactos que a falta do Homem de Ferro vai fazer no universo, se bem que Pepper Potts, que agora é provavelmente a herdeira e principal manutenção do tutu das empresas Stark, não duvido nada que ela continue financiando os Vingadores, né? Não, ela vai continuar, tanto que ela tem a própria armadura dela, e eu não duvido. Não. Olha só, mas ela falou que ela não vai tornar a próxima vestir armadura, não, que ela tá velha demais. Ela vai continuar fazendo uma aparição ou outra em filme muito pontualmente, muito ocasionalmente. O Homem de Ferro 3. O que a gente tá achando é que... Ele tava no funeral. Esse moleque, ele tá encaminhado e a gente nem percebeu. Ele tava no funeral do Tony Stark. Ele tinha tecnologia Stark. Ah, ele é aquele moleque emo que eu não sabia quem era. Isso, é o Homem de Ferro 3. É o moleque do Homem de Ferro 3. E agora, calcule o que esse moleque, que já era um gênio, tá fazendo há anos com aquela quantidade de tecnologia que o Stark mandou pra ele no final do filme. E com certeza, o Tony era amiguinho do cara. Cuidou do garoto também, só não mostrou. Com certeza o Tony financiou escola, financiou tudo pra aquele menino. Não, e pensa que assim... Então o pessoal tá achando que ele vai virar o Rapaz de Ferro e possivelmente a filha dele vai se tornar a Heart. Olha então, só, puta ideia pra um filme é botar o Rapaz de Ferro, o Homem-Aranha e a filha do Tony Stark no mesmo filme. Ai, não, a filha dele não, porque a filha dele tá muito criança, mas pegar outros adolescentes aí que vão ser introduzidos nesse universo pra poder fazer um filme maneiro, dá pra fazer aquele Campeões, né, aquele grupo da Marvel de herói adolescente. Os Jovens Vingadores, cara. Eu prefiro Campeões. O mentor dos mais novos. E o homem não, mas ela... dos heróis mais novos, ele foi o que participou efetivamente da grande treta que vai ficar pra história. E aí você vai ter o Rapaz de Ferro, que agora que o Homem de Ferro morreu e ele viu, inclusive foi no funeral, vai querer tomar pra ele esse manto de Homem de Ferro, porque ele é o único que tem tecnologia, motivação e um porquê ideológico de tomar pra si o manto do Homem de Ferro. Eu acho que o filme do além Rapaz de com Ferro, com certeza, a Pepper vai se passar dele entre aspas, acompanhada a evolução do menino, vai apoiar. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer tão cedo, gente. Ele tá muito recente a morte. Ainda vai demorar uns bons anos aí pra esse moleque assumir o mando. Eu acho que eles ainda vão evoluir bem o Homem-Aranha pro Homem-Aranha. É. Toda essa galera. Pra ele ser o novo Tony Stark dos Novos Vingadores. Pode ser um negócio desse tipo. Mas, Matheus, você, Homem de Ferro nesses últimos anos, cara. Eu não tenho muito mais o que acrescentar, cara. É verdade, não falou tudo. É, a gente ficou dando pitaco na ideia do outro. Enfim, gente. Agora, pra gente encerrar o cast, vamos para a última parte. Sobe a música. Não. Agora pra encerrar, gente, depois dessa merda feita, o Tony Stark ter morrido lá, ter feito aquele discurso puta bonito pra filha dele no final, que foi muito casual aquilo, né, cara, que ele até chega a falar, ah, não, vai terminar tudo bem, eu não vou morrer. Inclusive, eu tava revendo, eu não revendo não, né, quem tá revendo todos os filmes do MCU é minha namorada. E ela apontou um fato, que agora eu não lembro qual filme que é, que em um dos Homens de Ferro, não sei se é o 2 ou o 1, um, que ele, o Tony já tinha mania de gravar mensagem, já tem tempo, né? Porque tem um filme que ele grava mensagem pra Pepper, que ela bota o capacete dele e tudo, aí ele fala com ela, se despede e tudo mais, pede desculpa pelas merda que ele tava fazendo e tal. Então toda missão que ele já não dava desculpa. Aí ele, dessa vez, ele fazendo pra... Como é o nome da filha dele mesmo? É a Morgan, né? Cara, não foi nem pra filha dele em específico, foi pra todo mundo caso desse alguma merda. Não, ele fala com ela, ele tá falando com ela. Ele tá mandando mensagem pra ela. Né, cara? Ele não, começa, sim. Ele isso. Tá gravando a mensagem pra Pepper e ele fala, tipo, meu, não posso na internet porque todo mundo vai chorar, tipo, ele é um cara que, mesmo sendo agora um cara do bem, ele é super egocêntrico, ele sabe que é o Homem de Ferro. É, foda. É, e eu achei fantástico a despedida do Robert Downey Jr., cara. É, concordo com tudo que vocês falaram sobre o cara ser o rosto... Ele era o rosto da Marvel, né? Agora temos que ver quem é que vai assumir esse papel agora que o ator vai sair. E eu acho que ficaria legal pro futuro Homem de Ferro, assim como nos quadrinhos o Tony Stark, quando ele morreu mais recentemente, que ele transferiu a consciência dele pra uma IA, né? Ele fez uma IA baseada na consciência dele e tal, que é uma inteligência artificial. Ele fazia isso pra um Rapaz de Ferro, pelo menos só a voz do Robert Downey Jr. Acho que mataria um pouco de saudade, mas eu acho que isso não vai acontecer. E é até bom, assim, pra gente poder desligar de vez, não ter recaída emocional. Enfim, agora falando sobre o universo da Marvel depois de Vingadores Ultimato, com todos os destinos já traçados, o que vocês acharam do Thor indo pro Ragnarok? O que vocês acharam do Thor indo pro Guardiões da Galáxia 3, cara? Guardiões das Galáxias vai ser do caralho, velho. Esse nome que ele fala é uma referência aos quadrinhos, que atualmente tem uma série da Marvel, tá sabendo, né, Matheus? Que é uma série do Asgardians of the Galaxy, que é os Guardiões da Galáxia, só que todos os integrantes são membros de Asgard. Não tô sabendo, não. É, então, olha a tenda. Aí o Thor faz essa brincadeira, e é muito engraçado, né, cara? Que quando o Thor vai falar com o Quill lá, que eles estão na nave e tal, que ele chega, não, quem é que vai ser o líder? Não, aí todo mundo, não, a gente sabe que quem é o líder aqui, né? Cara, e aquela cena é muito, já dá pra notar o tom do filme, como é que vai ser, cara, vai ser muito maneiro. Eu espero que o Thor continue gordo. Eu já tava achando isso inevitável quando eles realmente encontraram o tom certo pros filmes do Thor no Ragnarok, né? Porque os dois filmes primeiros do Thor são uma merda, são chatos pra caralho, porque eles estavam tentando aplicar aquele tema de ser aquele negócio meio shakespeariano, meio épico. E aquilo não tava funcionando. Os primeiros filmes do Thor estavam acompanhando a personalidade que o personagem tinha na época. Mas não estava dando certo porque essa não é a personalidade do Chris Hemsworth. Eles descobriram que ele é engraçado, cara. Eu já descobri isso quando eu vi as Caça Fantasma. Ele é genuíno. Não, Caça Fantasma é uma bosta. Esquece essa porra. Ele... Caralho! Caralho! Caralho, de gração mesmo. Vai continuar. O cara é genuinamente engraçado, mano. Quando deixaram ele fazer o que ele bem entendia no Thor Ragnarok, funcionou. E é o tema, e é um tom parecido com o de Guardiões da Galáxia. É natural que junte os dois. Uhum. É verdade. Não, e eu achei muito bom, cara. Eu quero que ele continue gordo no próximo. Dos Vingadores. Eu necessito que ele continue gordo. E vai ficar muito maneiro, cara. Sara, e aí? Tá, o universo Marvel em si. Cara, eu lembro quando eu comecei a acompanhar o universo Marvel, eu tava no Homem de Ferro 3. Eu via mais por conta do Tony, por conta do Robert Downey Jr. Porque eu sempre gostei do trabalho dele como ator. E eu gosto do Tony em si. Com o tempo eu fui acompanhando. Eu concordo, acho que foi o Otávio que falou, os primeiros dois filmes do Thor foram chatinhos. Mas é como o Ned Massa falou, acompanha, tem aquela coisa de acompanhar a evolução dele, do personagem. Mas são um pouquinho mais travados se comparado aos outros. Porra, pouquinho? Pouquinho? É bem chato, viu, mano? É porque, tipo, o primeiro e o segundo é aquela coisa, ai, como eu sou foda, como eu sou deus da calcada preta, meu Deus, olha como eu sou lindo. O Ragnarok foi aquele choque que deram liberdade. O Capitão América, o primeiro filme, é filme de origem, era chato mesmo, porque se pegar o Capitão América em si, por conta da personalidade dele, é uma coisa mais correta, que eles vão explicar o que aconteceu pra chegar no futuro. O Soldado Invernal, pra mim, foi o ápice dele, foi o ápice do Capitão América em filme. Aí depois vem o Guerra Civil, que eu nem trato Guerra Civil como um filme do Capitão América, porque na verdade é um Vingadores 2.0. É. 2.5. Isso, 2.5. É o 2.5. Sabe aquele mangá que tem o 2.5? É aquilo. E ele é um prequel pro Guerra Infinita. Então, pra mim, ele é um conjunto de tudo. Mesmo eu tendo várias críticas ao Guerra Infinita, porque não foi nem de longe parecido com o HQ, eu gosto do Guerra Infinita, do tom que deram a ela. Até porque aquilo, não ia dar pra colocar aquele frevo todo do Guerra Infinita em um filme. Teria que fazer dois ou três. Eu já achei muito bom eles pegarem o final da saga da Guerra Infinita e dividir em dois. Aí depois veio os demais filmes que antecederam. Não, na verdade não teve outro que anteceder não, foi Guerra Infinita direto. Ah não, teve o Pantera Negra, que eu fiquei muito surpresa de como fizeram a tratativa. Teve todo o tom de representatividade, inclusive Pantera Negra pra mim foi o verdadeiro tom pra se representar de uma forma que não force. Capitã Marvel, eu gosto da Capitã Marvel, gosto da atriz Brie Larson, gosto da personagem Carol Danvers, só que o tom de representatividade de Capitã Marvel, eu tenho algumas críticas, porque diferente do tom de Pantera Negra, que foi uma representatividade bonita, que todo mundo gostou, a da Capitã Marvel ficou que, sabe, tipo, querendo que a galera engolisse, que acabou juntando quem foi não forçadinho. Gosta. Não, e também o discurso da atriz também, que ela foi mega desagradável. Sobre opinião de homem não importa, tudo mais, aquilo. Eu não vou entrar nos quesitos entrevistas da Carol, da Brie Larson, porque, primeiro, a galera quando quer fuder, quando quer jogar o fake news, quando quer infernizar, consegue. Então, você pegar frames da entrevista, montar aquela tirinha. Uma coisa é você ler e imaginar o tom idiota que a pessoa. Ela tweetou isso, Sara. Ela tweetou isso, Sara. Essas são palavras dela. Ela tweetou que eu não tava nem aí pra opinião do homem sobre o filme da Capitã Marvel. Peraí, o que ela falou? Ela tweetou que a opinião sobre o homem sobre o filme da Capitã Marvel não importa pra ela. Não tá nem aí. Aí a galera ficou puta com isso. A galera ficou puta foi com outras coisas. Tem que... mas isso aí, gente. Não vamos entrar nessa ciranda, não, que depois aí vai virar. Vai ser mais uma hora de cast. Vamos acabar com isso logo. Tem gente que brincou com agora, o sim. Fato dela não querer brincar, velho. Tipo, é da pessoa. Se a pessoa não quer frevar que nem a galera faz... Tipo, velho, você chegar ao ponto de sentar no colo... O Bruce sentando no colo do Tony Stark no meio de um show de TV de noite só pra zoar as fanartistas que fazem desenhos yaoi. Você acha que você não vai ver ela fazendo isso. Mas... Olha só minha opinião. Mas a última vez que a Capitã Marvel foi relevante foi quando ela tava morta na cabeça da vampira. Que nos quadrinhos foi mesmo. Aí, tipo, pra mim só a Capitã Marvel que ficou esse tom forçado, teve a representatividade, mas só que ficou forçado, que eu não gostei. Porém, o conceito Carol Danvers, Capitã Marvel, eu gostei. Inclusive, a utilização dela em o Ultimato, o povo... Ai, porque ela vai fazer tudo. Cara, pra mim ela teve a utilização que ela tinha que ter. Era a despedida dos originais, não era pra forçar ela. Então, ela, só do fato dela ter pegado o Tony lá na puta que pariu do espaço e trazido já foi muito. Ela ter participado daquela micro reunião de hologramas também foi legal. Depois disso, ela ficou sumida, porque, que nem ela falou, ela não fica só por conta de salvar o mundo. Ela cuida de outros lugares também. E depois ela voltando pra ajudar, porque realmente foi uma reunião do universo Marvel contra um inimigo em comum. Pra é que ela teve a utilização que devia ter. A gente não comentou isso durante o cast, mas só perguntando, que tem duas meninas aqui que representando o podcast. Aquela cena que reúne todas as personagens meninas no, naquele frame lá, que elas param pra poder ajudar o Peter Parker. O que vocês acharam? Pulei da cadeira, né? Fiquei, meu Deus do céu, eles estão colocando as meninas tudo junto. Foi muito bonito de ver. Eu entendi que era uma coisa assim, meio emblemática mesmo, do tipo, gente, percebam aí que tem um monte de mulher porreta aqui nesse universo Marvel e que elas podem muito, sim, por favor, com licença, dar espaço pra elas. É um dos momentos mal do filme. Óbvio que também é um momento de muita gente ficar problematizando. Ah, mas a Carol não é tão poderosa, por que que ela não foi dando conta tudo sozinha? Gente, dá licença pra história fluir, por favor. Obrigada. Não, se ela tivesse feito do jeito que a galera ficou reclamando, ai, por que forçar a Capitã Marvel? Eu ficava, ai, meu caralho. Não, mas a reclamação ia ser agora essa, justamente, de que, ai, tudo pra essa mulher resolver, porque ela tá muito poderosa, tá muito... Aliás, mas é aquilo, cara, a Carol Danvers, a Capitã Marvel, eu digo que ela seria a Mary Sue do universo Marvel. Pronto, não tem o que tirar em cima disso. Você quer saber? Ela é o ser mais poderoso dentro do universo. Eu senti aí falta mesmo? Com o Stan Lee, velho. O que eu senti falta foi do gato. Falei, cadê o Goose? Ele quer dar conta de tudo aqui? Cara, aí tipo, pra mim a reunião de todas elas foi maravilhosa, deu aquela representatividade, não foi algo forçado, foi algo pra dar aquela englobação que todo mundo achou bonito, e todas elas pra cima dele. Inclusive começou com o fato da Wanda chegar com fogo nos olhos. Nossa senhora, puta que pariu, tadinho do Thanos. Não, esses dias eu tava tendo uma discussão com um amigo meu sobre a Wanda, dela ser mais poderosa que a... Não é Wanda não, tá? É Wanda. É Wanda, eu falo Wanda. É, mas é Wanda. Pete ser Scarlet. É, o fato dela ser mais poderosa até que o Strange. Aí eu falei, não. Ela pode ter criado um universo de Dinastia M de isolar. Só que a feiticeira, ela é total emoção. Ela, primeiro, o psicológico dela não é total bom. Melhorou dos últimos filmes pra cá, melhorou, mas só que o psicológico dela não é dos melhores. Ela é literalmente movida à emoção. Então, quanto mais puta ela ficar, mais estrago ela faz. E pra mim, o fato do Strange ser mais poderoso é porque ele faz tudo consciente. Você não vai ver o Strange fazer algo porque ele está muito puto. Ou porque ele está muito amoroso com aquilo. A mesma coisa a Capitã Marvel. A Capitã Marvel seria o equivalente ao Doutor Estranho de razão. Entendi. Que sabe, equilibrar a emoção. Porque, cara, você é uma pessoa que sabe que uma pessoa importante vai morrer. Que você fica calado. Porque aquilo é o meio. Então, o peso que aquilo é pro Doutor Estranho também é grande. Quando a Wanda chega e fala, você me tirou tudo e o Thanos, mas eu não te conheço. Ela, vai conhecer. Eu fico... pra mim, a representatividade feminina do filme, pra uma pessoa, seria a Feiticeira Escarlate. Ela foi uma boa representatividade na hora da luta. Foi mais do que a Capitã Marvel. Isso aí, acho que todo mundo concorda. Uhum. Mas enfim, Sarah, você tá falando muito, o cast tá ficando muito grande, a gente tem que encerrar. Matheus, considerações para este universo da Marvel, cara. Olha, eu acho que fechou muito bem essa parte dessa saga das joias. Eu espero que o começo da saga do multiverso esteja, assim, bem planejado. Porque apesar de no começo a gente não ter tido muita ideia dessa que ia virar essa puta de uma saga, né? Eles conseguiram transformar isso, introduzindo devagar essas ideias das joias até virar essa mega saga. E que eles façam o mesmo. Para evitar... aquele negócio que... Porque o universo cinematográfico da Marvel, ele obteve sucesso, esse sucesso que ele tem, que os outros estúdios não conseguiram, né? Porque eles conseguiram ir colocando esses elementos aos poucos para as pessoas irem se acostumando com eles. Os outros estúdios falharam porque eles queriam fazer um negócio épico já no primeiro filme. E tem aquele burnout, né? Você não pode jogar tudo no primeiro filme. Todo aquele universo da Universal falhou, da DC falhou, agora que a DC tá começando a acertar, né, com esses filmes mais novos do Aquaman e do Shazam, mas a Marvel já tá no bom caminho. Eu espero que que essa saga novamente dê aquele começo mais devagar e vire e termine novamente numa coisa mais épica, cara. Eu acho que... Vocês concordam que filme do Vingadores, ou grupo filme Vingadores, vai demorar um bom tempo pra sair? Ah, vai. E eles só vão botar o nome Vingadores no próximo grande blockbuster. Porque jogaram muito pra cima, né, cara? Jogaram muito, elevaram muito a parada. Um milhão de outros microtimes de Vingadores e sub-Vingadores, mas... Vingadores... Não, e que... Não. O título Vingadores, o filme Vingadores, acho que não vai sair tão cedo. Não tô falando não. Time de equipe, não. Tô falando do filme Vingadores mesmo. Não, sim, sabe é que vai que... sair. Já anunciaram os Vingadores Sombrios, né? Os Dark Vingadores. Hã? Anunciar filme? Aham. Uh-huh. Que é isso? Eu não tive isso. Peraí, não vai ser o filme dos Thunderbolts, cara? É, Thunderbolts. E vai ter filme do Thunderbolts? Que que... Anunciaram até os Eternals já. Não, Eterno sim, escalaram até atores. Angelina Jolie vai estar no filme e tudo. Mas vai ser o Thunderbolts, não vai ser o Dark Avengers, vai? Ah, velho. Mas é que eu tinha visto justamente como Dark Avengers. Ah, cara, você tá enganado. Eu acho que o próximo filme que vai ter Vingadores no título vai ser Vingadores vs X-Men. Pode ser, que daqui a alguns anos, quem sabe. Joaninha, você, por favor. Olha, futuro imediato, né, a gente já tem produções que estão engatilhadas, com datas e tudo marcadas, né. Uhum. Tenho expectativa pra ver o que vai acontecer com a Viúva Negra, se é uma prequel, exatamente em que fase, de como é que vai ser. E tô aguardando muito por Guardiões da Galáxia 3. Não só pra ver essas interações todas do Thor, pra ver mais a Nébula, porque ela se tornou uma personagem das mais interessantes, tá? Dentro do universo Marvel inteiro. Que ela também teve uma linha de evolução e de redenção que são marcantes, são especiais. E não, o meu lado Ruvian, fã da Karen Gillian, não tem nada a ver com isso também. Não, nem um pouco. Nem um pouquinho. E eu estou querendo saber se a Marvel vai cumprir a promessa de colocar Adam Warlock no filme dos Guardiões. Eu tô assim, babando pela ideia de ver o Warlock. Por mais que eu saiba que o Warlock que eu vou ver não tem... Provavelmente não vai ter nada a ver com o Warlock dos quadrinhos, além do nome. Eu quero sentir como é que vai ser, o quão diferente vai ser. Agora, assim, de futuro mais distante, eu deixo a coisa em aberto, viu? Porque é óbvio que a gente tem a chance de ter a integração dos pacotes que estavam fora da Disney, né? X-Men, Quarteto Fantástico, Galactus... Tudo isso que estava fora do alcance da Disney... Com certeza vai começar a ser integrado e eu acho que vai ser aos poucos. Porque é a forma como a Marvel tem trabalhado. E tem dado certo também. Ela vai colocando as coisas aos poucos, vai... É como se estivesse fazendo o bolo, gente. Tá colocando os ingredientes e acrescentando um pouco mais de farinha, um pouco mais de leite, aos pouquinhos, pra não empelotar. E tá dando certo. Então por que que eles vão enfiar uma tonelada de X-Men de uma tacada só? Galactus logo de cara, junto com o Surfista Prateado e mais os X-Men... Não, vão aos poucos. Você, de repente, introduz o Quarteto Fantástico, um pouco mais adiante coloca o Galactus, daí ele vem se tornar um inimigo comum também com os Vingadores, ou até se... Olha que legal a ideia. Quarteto Fantástico, Galactus, dali pra puxar a necessidade de se recriar os Vingadores, é um palito. Aos pouquinhos eu acho que esse bolo vai dar certo. Talvez a maior dúvida é quanto tempo a Marvel consegue manter esse bolo batendo antes da massa desandar, né? Ah, espero que muitos anos. A gente tem pelo menos uns 10 anos aí de filme. Nerdmaster, suas considerações finais para todo esse universo cinematográfico da Marvel que encerrou aí e sua opinião pro futuro. É, apesar de que Homem-Aranha longe de casa... Nossa! Podia ter essa música no filme, hein, cara? É, apesar desse filme ser considerado o verdadeiro último filme dessa saga das Joias do Infinito, e ele realmente ou é, o Vingadores Ultimato, na verdade, é o filme que realmente fecha tudo. Realmente é o encerramento da saga. Vamos dizer que já que estamos na história de falarmos de filme da Marvel, então o Homem-Aranha Longe de Casa é a cena pós-crédito. Não, sim. Inclusive foi esse termo que os Mão Russo usaram, que Vingadores Longe de Casa é a grande cena pós-crédito de Ultimato. Vingadores, né? Longe de Casa? Não, Vingadores Homem-Aranha Longe de Casa. Ok. Ai, que burro, dá zero pra ele. Continuamos, gente, é isso aí. E, na minha opinião, mesmo que a gente tenha discutido aqui no podcast sobre os diversos furos de roteiro, histórias mal contadas e catástrofes na ordem cronológica do paradoxo temporal da puta que o pariu, ainda assim, foi um filme que eu assisti, me deu muitas alegrias e muitos momentos de emoção, não tristeza, emoção. Gente, e cara, eu saí de lá... Cara, eu sinceramente, eu não sei se vocês lembram, que ouvintes daqui do HunterCast são ouvintes do Paranerda também, eu gravei há bastante tempo atrás, né, uma reação, um Paranerdia reação, logo após a galera ter saído do Vingadores 1, né? Então, eu saí do Vingadores Ultimato tão empolgado quanto eu saí do Vingadores 1. Cara, então eu tô feliz, eu tô satisfeito, eu não assisto mais entrevista dos irmãos Russo. Não que eu já tenha assistido alguma entrevista do irmão Russo, mas eu já cago. Antes eu cagava litros para as entrevistas do irmão Russo, agora que eu gravo, eu cago mais ainda para as entrevistas dos irmãos Russo. E da Brie Larson, eu não quero mais ver entrevista com ninguém, eu quero que se foda as entrevistas, eu não quero saber de entrevista não, entrevista pau no teu cu, eu só quero saber o que tá dentro do filme. Tá dentro do filme? Beleza, não tá dentro do filme, eu tento, na minha imaginação demente, recriar ou explicar algumas coisas. Fora isso, eu quero mais é que se foda a opinião. Justo. Enquanto ao futuro, sei lá, né? Vingadores vs X-Men, como falou o Matheus, é uma boa. Se partir pra essa linha de raciocínio, eu vou gostar. Otávio? Cara, eu concordo em absurdo tudo que a galera falou aqui. Eu acho que a Marvel vai manter essa receita de levar as coisas bem aos poucos, até porque agora ela não tá mais brigando com a concorrência dos próprios títulos que faziam parte da gama de quadrinhos dela. Tipo, antes tinha todo mundo fazendo um monte de filme, entre aspas, da Marvel, e eles competiam entre si, e agora tá tudo na mão deles. Então, não teria nenhum porquê deles se apressarem. E eu, sinceramente, só tenho boas expectativas. Concordo com o que o Nerd Master disse, eu também saí do último filme do Endgame com a mesma sensação que eu saí do primeiro Vingadores, tipo, com o olho brilhando e ansioso pra saber o que vai vir. Tipo, qualquer coisa que sair com Marvel, agora eu vou assistir. Isso é um fato, porque a gente tá ansioso pra saber como esse universo vai se dobrar e como isso vai seguir. E eu acho que tem muita coisa boa pra vir aí. Eu acho que a gente tem aí todas as agendas de filme das outras empresas que também vão ser anunciadas. Eu acho que eles vão começar a explorar esse negócio do multiverso. Eu acredito que realmente eles vão confirmar isso de um multiverso e vão começar a usar isso para fazer filmes soltos. E como a própria Ana disse, tipo, eles podem fazer uma saga grande relacionada a Vingadores e a Quarteto Fantástico, que não necessariamente envolva os Vingadores, mas eles também vão ter liberdade suficiente para quando eles tiverem em qualquer saga um problema grande o suficiente, eles poderem fazer um assemble, juntar todo mundo, resolver a treta, e vamos ter sempre esses momentos épicos do cinema, que é o que na real tem deixado todo mundo tão feliz, né, cara? Porque o que tem feito a Marvel tá gigante desse jeito é que eles estão investindo com carinho, eles estão fazendo com amor, eles não estão fazendo só pelo dinheiro, eles estão fazendo para desenvolver a história. E eu acho que eles vão continuar mantendo isso, e isso é a receita pro sucesso. Exatamente, cara. Bom, eu concordo com tudo que foi dito neste cast. Discordo de algumas coisas, pontos bem específicos, mas em geral eu concordo com tudo. Também compartilho o mesmo sentimento de empolgação e até nostalgia, eu diria, porque saber que esse é o último filme, isso me deixa um pouco triste. Com o último filme com esses atores, né? Não o MCU. Mas, em geral, foi esses 10 anos acompanhando, 11 anos, na verdade, acompanhando o universo Marvel, cara, eu só tenho a agradecer a tudo que aconteceu e que foi demais, cara, lindo demais, cara, aquilo tudo. É, gente, a gente não viu, a gente esqueceu de comentar, né? Alguém aqui, eu quero fazer uma pergunta, porque eu não vi isso durante o filme. Naquela hora que aparece todo mundo e tal, vocês viram... O quê? Viram quem? O... É Harold Pato, o nome do personagem mesmo. Ah, Harold, o pato, não... Isso, Harold. De novo, mas eu não prestei tanta atenção assim. Cara, eu queria ter visto. Cara, eu tava gritando, esmisguelando. Nossa, também. Eu perdi o pato em algum lugar. Cara, eu quero só falar outra coisa também que me incomodou, que foi que ele falou Avengers Assemble, ele não gritou, o filho da puta não gritou, 11 anos esperando esse filho da puta falar isso, ele não grita. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, não tornou um filme pior por causa disso, não. Mas, cara, que se dane, cara, valia. Eu vi na internet uma cena de erro de gravação, que quando o Chris Evans tá lá, fala, Vingadores, Assemble. Aí logo em seguida a Scarlett Johansson fala: até que enfim, porra! Até ela tava lá pra ver aquela cena de... Mas enfim, vamos ter outra série sim da Disney+, né, dentro desse MCU, né? Tem a série da Visão e da Feiticeira Escarlate, que a gente esqueceu de comentar, que vai ter... nego na internet tá falando que a série vai se passar nos anos 50. Não, seu cambada de animal. O que foi dito que a série vai ter ambientação nos anos 50. Ou seja, o clima dos anos 50. Não que vai se passar nos anos 50, logo sem imbecis. Mas enfim. Vai ter uma série da Visão e da Wanda aí. Espero que nessa série o Visão venha branco, né? Como acontece nos quadrinhos. Não. deixa ele coloridinho. Vai vir branco. Tadinho. Vai ter a série. A gente já falou, né, que vai ter a série do Loki, provavelmente contando as peripécias dele em outra linha temporal, no universinho particular do Loki. Maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Tem essa outra série que vai ser o Falcão com o Capitão América. Agora, só pra gente encerrar, gente. Falcão com o soldado. Isso. Falcão com o soldado Invernal. Todo mundo concordou com a escolha de passar de escudo? Sim. Foi, né? Não, sim, tendo... minha mente semifudida. Nunca vai ter como confiar 100% dele. Não, e o Falcão é o cara que tava sempre lá com o Steve e tudo mais e tal. Ele tem a personalidade que o Steve tinha. Isso, um pouco dos ideais e tudo mais, é. A única coisa que eu acho assim, e é uma coisa que eu também, que o Falcão nos quadrinhos foi o Capitão América durante um tempo, né? Uhum. É que assim, o Steve, ele era um cara dopado, né? Ele é um cara super com a cabeça cheia de esteroide, né? Pois ele tinha o superpoder dele. O Falcão é só um cara normal com uma mochila bacana. Tecnodoping, porque ele é tipo um super soldado. Ele é tipo um super soldado com uma super armadura. Ele tem aquele óculos lá, e eu tava comentando com a minha noiva isso hoje. Ele consegue ver o Homem-Formiga do tamanho de uma formiga voando à velocidade do som a mais de um quilômetro, sabe? Pensa essa habilidade. Mas ele toma porrada pro Homem-Formiga também, né? Não é muito bom de porrada, né? Aí, na cena seguinte, eu não teria todo no pacote pro cara. Mas enfim, isso é irrelevante. Eu também concordo com a passada de escudo. Eu gostei muito que foi o Capitão América. Agora, gente, assim como sempre nos quadrinhos, a Marvel no cinema tá mais diversificada e com mais representatividade do que nunca, né? Porque pelos principais bastião, cara, é negro, é mulher forte pra cacete e tal. E terminou a galera, né? A gente também, outra coisa que vale salientar é que eu acho que agora a nova trindade da Marvel vai ter. Eu não sei quem que pode ser, tá? Eu não vou levantar hipótese aqui, mas eu tenho certeza que o Feiticeiro Escarlate, ó. Que o. Ih, rapaz, o. Caralho, gente, o nome... esqueci o nome do personagem. Doutor Estranho, obrigado. Que o Doutor Estranho, ele vai assumir o papel do Tony Stark nesse mundo, até porque o Doutor Estranho, no filme, ele tem a mesma personalidade do Robert Downey Jr., né, cara? Ele é o cara engraçadinho, o cara que fura todo mundo, egocêntrico pra caralho e tudo mais. Então ele pode assumir bem esse papel, então acho que a gente trocar o Robert Downey Jr. pelo Benedict Cumberbatch não vai ser tão ruim assim, né? Acho que pra gente fechar o episódio, a gente podia até fazer um bolão de quem que o pessoal acha de que vão ser a próxima trindade, já que você levantou essa bola. Porra, pode ser. Matheus, trindade. Não sei se é justificativa, só fala nomes. Doutor Estranho, Homem-Aranha e, infelizmente, Capitã Marvel. Ok. Joaninha? Já que mantiveram ele vivo, né? O Gavião Arqueiro. Não me apedreja, por favor. O Gavião Arqueiro, o Doutor Estranho, mas tá difícil achar. Bom, eu vou dar um primeiro momento, o Hulk. Ok. O Gavião Arqueiro, ele talvez não, porque ele vai ter uma série só dele agora, né? Da Disney mais também, né? Talvez ele saia do MCU de filmes e fique só nas séries. E passe o arco pra filha dele, como ele falou que ia fazer. Mas tudo bem, vamos lá. Nerdmaster? Cara, tá difícil de achar três ali que prestem, né? Porque... tá foda, maluco. Tá, vai ter a Capitã Marvel, porque ela é a Capitã Marvel. Ok. Tem o nome da editora no nome dela, então acho que isso conta alguma coisa, né? Agora, caralho, essa puta que pariu. Não, acho que o Máquina de Combate pra ser o Homem de Ferro wannabe, né? Bem wannabe, né? Foda-se. E o, por que não? O novo Capitão América, porque eu acho que o Falcão vai deixar de ser Falcão pra se tornar Capitão América. Depois que ele já ganhou a bênção do Steve, vamos trocar de nome, né? Beleza. Otávio? Cara, eu apostaria em Hulk, porque ele tá diretamente ligado à SHIELD. Não apostaria no Doutor Estranho, porque ele tá ligado com o rolê mágico. Ele vai ser mais, na minha opinião, o cara que vai aparecer pra salvar. Como a Capitã Marvel, vão aparecer pra salvar. Então eu chutaria Hulk, o Homem-Aranha, que vai tomar o lugar do Homem de Ferro pra mim, e o novo Capitão América, que é o Falcão. Eu acho que esse vai ser o trio SHIELD, assim, o trio Vingadores. O restante vai ser que nem a Capitã Marvel no final do filme. Se der uma bosta muito grande, ela vai chegar pra dar um salve e dar uma ajuda, mas a saga dela vai ser mais isolada a ela, até por conta do poder. Ela é muito mais forte que o restante todo. Tá bom, beleza. Sarah? Capitã Marvel, Doutor Estranho e o Falcão, que vai virar o Capitão América. Ok. É, eu acho que vai ser Capitã Marvel, porque ela vai fazer o papel de pessoa mística, tipo Thor. Pantera Negra, que vai ser o tipo um Capitão América junto com o Doutor Estranho. Eu acho que esses vão ser o bastião da Marvel. Enfim, gente, esse foi o nosso cast sobre Ultimato, nossa homenagem pra finalizar toda essa saga Marvel. O filme da Maré vai estrear aí, mas vai tomar no cu, não vai ter cast dessa porra não. Eu quero fechar com isso aqui. Quem sabe mais pro futuro. A gente grava Detetive vai do ter cast disso sim, mas só que não vai ser um Hunter Cast. Porque, ouvinte, se vocês estão esperando o Koala se coçar pra fazer Hunter Cast, não espera não, tá? Eu já estou anunciando aqui que assim que sair Homem-Aranha longe de casa... Mas eu quero participar, hein? Eu vou fazer... um Paranerd especial MCU. Ah, eu fiz. Aí você pega todos os casts do MCU, que tem os quatro aqui, por favor, bota no link também, e joga tudo no lixo e vai fazer a minha versão. Eu quero estar presente. Ó, eu quero estar presente, hein. Mas enfim, vamos continuar. É, então eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui, amigos que estiveram aqui comigo hoje para podermos falar sobre este filme e encerrarmos toda essa saga. Quero agradecer aos ouvintes por também estiveram com a gente, não nesses últimos 11 anos, mas durante toda essa cast embolada e bagunçada, que ficou muito divertido. Editado não pelo Rafa, que não deu, né? O Rafa não deu dessa vez, mas temos o Netmaster aí pra cumprir tabela. Agradecer aos ouvintes que tiveram a paciência de esperar o Koala se tomar vergonha na porra da cara dele. Ai, desculpa, gente. Ah, a gente já... Eu tô aí. Mas enfim, eu tô ocupado, porra. A faculdade tá foda. Eu quero encerrar, cacete. Eu quero encerrar, se eu não deixo eu terminar. Mas enfim, obrigado a todo mundo. E a última frase que eu quero falar desse cast é chupa DC, de novo.